Vocês viram que um dos gêmeos do Zack Cody apareceu pelado na internet? Não. Gêmeos do quê? Zack and Cody, da Disney. Não conheço, cara. É da Disney ou da Nickelodeon isso aí? Parado, assim. É da Disney. Eu só não sei se foi o Zack ou o Cody. Eles são gêmeos, não importa. Claro que importa, o Zack é muito mais legal. Tu realmente assiste Zack and Cody, Leon? Não, não assisto. Não passa mais. Olha, eu vou dizer que eu nunca assisti Zack e Cody, mas quando era Zack e Cody Gêmeos a Bordo, eu via. Aí, ó. Que era a única coisa que passava cedo antes de eu ir trabalhar. Então eu ligava a televisão e via passando, depois ia trabalhar. O Zack era o mais legal. O cara era um cruzeiro? É. Passava na Globo, isso? Isso. Ah, eu já vi isso aí, cara. Tá ligado. Tá ligado que é. Pois é. Caiu na depois, net. Mas eu vi um post, cara, eu não lembro onde é que eu vi e tal, quem é que passou, mas, tipo, ele não foi demitido, uma parada assim, da Disney, cara? Eles. Não, mas eu vi um post que tava em inglês, mas parecia como se estivesse criticando a Disney pelo que eles fizeram em reação a isso, tá ligado? Ah, mas é sempre assim, né, cara? A criança cresce, eles mandam embora. Manda e pega outra, né? Criança cresce, mostra a piroca na internet e é demitido. É, aí depois vira Miley Cyrus aí. Um deles virou vlogger de gameplay. Caralho. Putz, que merda, hein? Que vida, hein? Da Disney pra vlogger de gameplay, caralho. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são bons! Caralhinhos voadores! Começar a putaria! Episódio número 35 dos Caralhinhos Voadores. Tem aqui ao meu lado esquerdo da mesa, Matuza. Como é que tá, velho? Ansioso pro podcast hoje? Cara, é um podcast diferente do habitual, né, cara? Até porque não tem convidado. Nem eu. Verdade. E temos aqui à minha direita hoje o convidado. Obrigado pela presença aí hoje, Miguel. Olá. Como é que tá? Uma honra. Tô muito bem. Uma honra. É um prazer estar aqui. Espero que minha presença derrube os servidores do site. Tá. E hoje, no último episódio do ano, vamos fazer aí, por que não, uma retrospectiva pornográfica do ano, já que o AVN não deixa de ser uma avaliação do ano inteiro do mercado porno americano. Vamos falar aqui sobre a lista das indicações, cagar muita regra, falar mal das mulheres, dos caras, falar bem das pirocas dos caras, no meu caso, cara, e é isso aí. Um abraço, Miguel, preparado? E o best partiu, goes to Miguel Dias. Vocês gostam mesmo de mim. Partiu. Meu Deus. Especial. Eita. Você quer explicar o que é o AVN? Não precisa explicar o que é o AVN, né? Tem que explicar. Ah, então explica vocês, porque eu não vou falar o Oscar pornô, cara. Tá, eu explico. O Jovem Nerd explicaria. Matuza, então quer falar pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente, com a família no sofá, o que que é o AVN, cara? Defina o conceito de AVN. Eu já ia ficar no... Na verdade, o AVN, é Adult Video News, é uma revista pornô. É uma revista normal, uma revista de notícia e tal, lá que tem lá nos Estados Unidos e tal. E o AVN Awards é a premiação da AVN, que é considerada a maior premiação. É considerada, né? O Oscar do pornô. Esse termo é lindo. É que nem o Grammy ou o Oscar da TV. Eu diria mais. Eu diria que o Oscar é o AVN dos filmes. O Globo de Ouro é o Oscar do cinema, quase. É isso. A AVN é uma premiação muito importante pra indústria pornô. Tem outras premiações aí, que são importantes, pois o AVN é considerado pela própria indústria aí, é fomentado pela própria indústria como o melhor aí, e é o prêmio lá que a Mônica Matos ganhou como melhor atriz estrangeira, melhor atriz internacional aí, que fez o nome dela aí, né? O Miss Cool Caralhinhos é o Oscar dos Cus. Exatamente. Aguardem. Não, agora não. Quando sair o episódio, já vai ter saído o Miss Cool, cara. Então tá aí, já, olha, vocês já viram e já gostaram e já votaram e, puta, foi um sucesso. Realmente foi um sucesso. Mentira, tá no rascunho ainda. No dia que sair esse podcast, vai ter só o título. Vai tá lá, vai tá lá. O amigo que não faz um post, cara. Ai, você é errado, eu fiz dois. O amigo tem a respeito. Então, voltamos, né? Cara, assim, pra começar, eu acho que tem uma diferença essencial. Tem, cara, a gente não vai falar de todas as categorias, tem tipo mais de 150 categorias, tem categoria pra caralho, tem melhor lubrificante. Então. Peraí, sobre melhor lubrificante, acho que o Miguel pode opinar, cara. Não sei. O amigo. Ah, meu Deus. Deixa essa história. Baixo do tapete. Caraca, Marcelo. Desculpa, Miguel, eu não consegui segurar, cara. Eu continuo? Por favor, por favor. Então, só tem uma coisa, só tem uma base que a gente tem que né, deixar claro aqui. Que, bom, a gente tem duas categorias que o pessoal confunde muito, que é a Best Actress, né, melhor atriz, e Best Performer, Best Female Performer of the Year, né, melhor performance. Melhor atriz também, basicamente. Mas, no caso da Best Actress, eles fazem igual o Oscar, né? Eles pegam uma categoria, um filme, e tipo, é melhor atriz por esses filmes, né? Eles concorrem por aqueles filmes específicos que estão ali. E no caso da Best Performer of the Year, é meio que conjunto da obra do ano, né? Tipo, como o Marcel falou no off, a atriz que mais brilhou naquele ano, independente de um filme ou outro, né? Meio que isso. Cara, começando aqui então com a categoria Melhor Atriz, Best Actress, né? Falei bonito agora, direitinho, certinho. Cara, nessa vibe aí de o que a gente achou que devia estar, que não devia estar, cara, eu acho que nenhuma que devia estar, cara. Na minha pesquisa, eu procurei, cara, a maior parte desses filmes que estão aqui. E é tudo filminho com historinha, pornozinho romântico pro cara ver com a namorada, tá ligado? Pornô pra casal. Só se fuder, cara. Cara, eu queria. Porque assim, né? Como eu falei, os filmes aqui no caso das atrizes concorrem por seus filmes, né? E tem umas duas ou três aqui que concorrem por paródias pornô. Eu acho que essas já deviam ser excluídas, cara. Não automaticamente, cara. Porque, cara, você concorrer com melhor atriz num filme onde o sexo não é o principal. Pra quê? Não, mas aí, pra isso que tem a categoria melhor performer. Melhor atriz é pra atuar mesmo. Não, é o performer of the year. Mesmo. Não, Miguel. Eu gastei um pedaço do podcast explicando a diferença e o amigo ainda não entendeu. Não, mas o foco do Best Actors é o quê? A atuação. Miguel, mas a atuação no pornô é a cena de sexo. Você acha que elas estão lá, não estão atuando? É, pô. Você é um garoto de 13 anos, é isso? Tá achando que é realmente o Oscar do pornô, o bagulho, tá ligado? É o Oscar do sexo. Você acha que elas estão lá fudendo pra caralho? Não, mas sei lá. É a atriz. Então, cara, atuação na cena. Atuação na fala do centro do pau, cara. Não, cara, o pior é que... Ou não, né? Tem um monte de atriz que poderia ser levada a sério aqui. Pô, tem a... tem um monte de atriz, tem a... Tem a Remy LaCroix, tem a Sunny Lane, a Brooklyn Lee, a Electra Bloom. Pô, são atrizes que tem uma filmografia periódica e tal, fazem um monte de trabalho. Mas, cara, o que elas estão concorrendo aqui é filminho bunda mole, cara. É filminho de pornozinho de guria, tá, porque, porra. Tá, por quê? Porque lá elas atuam. Seus merdinhos. Não deixa de ser verdade, eu concordo. É. Mas pornô, caralho. No caso, é aquela coisa também que a gente tava falando em off também, né, cara? O bagulho é tão igual ao Oscar que eles premiam o mercado americano, né? E o que não é mercado americano, eles colocam lá, tipo, melhor atriz internacional, melhor cena europeia. Então, tipo, eles excluem mesmo fora. Então, cara, dentro do mercado americano é o que tem pra hoje, né, velho? Tipo, por exemplo, eu não vi a maioria, grande maioria dos filmes aqui, na verdade. Eu meio que tô julgando ali pela que eu conheço das atrizes, que não vai, tipo, não vai mudar muito, né? Mas, tipo, cara, Cara, esse filme aqui da Alex Bell, que foi o que eu vi, que é Made to Be, que é ela com essa cena dela, é ela com James Dean. Cara, é uma merda. Cara, é um piquenique do campo. E os dois no matinho, cara, é muito ruim. É muito ruim, cara. E tipo, é Alex Bell, cara. Sou eu que tô falando. Isso é aquele filmezinho, cara, que tu tá namorando uma mina, tu gosta de pornô e quer mostrar pra ela. Só que tipo, aí tu mostra esse filme que eles não têm prolapso, não tem rape, não tem nada, cara. É um sexozinho de merda, cara. Porra. Não, eu não lembro essas coisas, cara. Desde que a cena seja bem feita, mas essa cena, cara, você é tão meia boa. Mas a atuação, cara, atuação foi boa? Então, cara, não é boa, não convence, cara. É tipo, é uma cena ao pôr do sol, tá ligado? É muito ruim, cara, é muito merda. A fluidez dos diálogos, como é que é entre os, né, entre os atores, né? Saiu bem. Cara, disso até não dá pra reclamar muito, assim, porque tipo, o James Dean é até um bom ator, assim. Mas ator de falas e tal, assim, bom no, dentro do que o pornô deixa ser, né, cara? O cara não vai concorrer ao Oscar mesmo, né? Mas, tipo, isso passa, mas tipo, foda-se, não importa. Mas o prêmio é esse. Aposto que é isso. Não é aposto isso. Que é. Os caras do pornô tem academia lá, cara. Nossa, mas isso. Drama tá muito bem feito. Tem prêmio de efeito especial, seus doentes, nesse negócio. Você acha que não vai ter de atuação? Não é esse o problema. O problema é que se tem o prêmio por atuação, tem que ter um prêmio por atuação sexual em um trabalho. E não tem, cara. Exatamente. Esse é o problema, entendeu? É esse daí. Tipo, e outro. Eu só vi dois, né? Vi esse da Alex, e sei que o pessoal veio preparado podcast, né? Eu só vi dois desses daí. Que é o da Alex e o da Sunny Lane. A Sunny Lane é melhor, cara, que da Alex, porque ele é um pornozão mesmo, tá ligado? Tipo, a mina tá lá, e aí o cara tá com uma outra mina lá, e eles brigam, ela sai, e aí chega a Sunny Lane, cara, os caras fodem. Tipo, não tem, é isso, sabe? Não tem muita, eles não tentam ser mais do que aquilo ali, assim, é um cenário vagabundo com uma cortina e uma cadeira, é só o que no cenário e um pole dance, só que, tipo, eles não tentam ser mais do que eles precisam ser. Então ali, pelo menos é sincero, tipo, ó, essa merda aqui que tô te oferecendo, vai, toma aí. E aí os dois podem no chão e na cadeira, é meio merda, assim, tipo, não é confortável. Mas tem realmente, né, cara, tem umas atrizes aí, tipo, a Ellie Reis, né, a Rita LaCroix, que foi uma revelação, realmente, e tal, não sei o quê, mas, assim, sei lá, cara. Cara, aqui tem pra, que eu citaria aqui de atriz pornô, cara, hoje, pela primeira vez na minha vida, apesar dela já ter sido falada aqui, hoje, há umas 3 horas atrás, quando eu tava fazendo a minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar pro tema, eu fui ver coisas da Jessie Jane, cara, tá ligado? Não, cara, Jessie Jane. E vou ser sincero, cara, eu contrariando as expectativas, cara, eu acho que ela é um nome bom, porque eu inclusive achei um videozinho, tá ligado? De uma cena desse filme, porra, cara, ela é ativona, tá ligado? Ela é dentro do que tem aqui, entendeu? Ela é uma mina meio ativa, assim, tá ligado? O que eu poderia dizer aqui de atriz, não pela essa cocosada que tá aqui listada, entendeu? A Jessie Jane, a Remy LaCroix, a Sunny Lane, a Brooklyn Lee, a Penny Parks, que é uma mina que eu nunca dei bola pra ela, mas ela tá bombando nas redes sociais. Cara, a Penny Parks, eu gosto dela porque ela faz filme com a Kink, e ela fica muito bem destruída, cara. Uhum. Ela sabe ser destruída muito bem. E a Jennifer White, que é uma merda de atriz pornô, eu sou fãzaço dela, mas ela é muito ruim, tá ligado? E ela novamente tá num filmezinho chamado The Stripper, que é um filmezinho que é um do desse da Sunny Lane, que é o Stripper 2. Tipo, o filme tá concorrendo 1 e 2, cara, que louco isso. E uma que, sei lá, eu gosto ali, que tá aí também, é a Tara Lynn Fox, sim, que tem uma carona de cavalo, assim, mas eu, sei lá, eu gosto dela. Eu não sei esse filme aí que ela tá concorrendo, que é o Tara Lynn Fox. Paródia pornô do Homeland, cara. Nossa, essa é foda pra caralho. Deve ser uma beleza. Foda, cara. Essa Ellie Reis, eu dei uma olhada nela, eu achei ela meio meia boca também. A Ellie Reis é geração Elegante Angel, mas dali daquele bolo ali, cara, se rola, assim, se destaca ali. Uhum. É, pelo que eu vi dela, eu discordo dos amigos, mas eu respeito a opinião do mesmo, obviamente. Não, se destaca naquele bolo, eu tô falando. Aquele bolo Elegant Angel, cara. Pô, naquele bolo Elegant Angel tem a Zakira. Tem, não, mas o bolo... todo mundo, pô. Aquele bolo... Não, assim, tem a Elegant Angel. Mas aquele bolo nova, assim, sabe? Essa nova cara do Elegant Angel. Esse novo... Essa nova carinha clean. Elegante Angel, tá ligado? Que é bem isso, a Remy LaCroix e tal. Então, pra vocês, cara, quais são as favoritas da categoria? As favoritas são as que menos... Como eu falei, eu não vi os filmes e tal, então a gente vai falando aqui... As favoritas ou as que vão ganhar? É, tem uma diferença. Não, as mais cotadas aí, que vocês acham que estão mais cotadas pra pros prêmios da academia. Prêmio da academia. Cara, assim, eu acho que sempre acaba ganhando uma mina que eu discordo. Então, eu acho que, tipo, quem vai ganhar ali é essa Nicole Bright, porque eu não conheço ela. Então, provavelmente, talvez ela não seja ruim. Então, sei lá, foda-se. Não, cara, a Remy LaCroix tem chance de ganhar, porque ela já ganhou revelação ano passado, né, cara? Então, acho que a indústria, a academia curte ela, né? Eu acho que, sei lá, se eu tivesse que apostar uma grana aí, eu botava... A Jessie Jane apresentou o último AVN. Então, sei lá se ela tá com moral, se ela chupou alguém lá na indústria pra ganhar esse próximo prêmio do outro ano, né? Poxa, nessa indústria aí, boquete aperto de mão, né? Então, vocês já tem os contatos necessários aí. A Electra Blue, acho que já passou do tempo de ganhar esse filme, esse prêmio aí, né, cara? Electra Blue merecia pela historiografia, mas eu acho que se eu tivesse que botar uma grana aí, ia na Remy LaCroix ou na Sunny Lane. Pois é, é isso, Miguel. Remy LaCroix, porque eu gosto dela. É a única que conhece, verdade. O quê? É a única que tu conhece dessa lista aqui, pô. Que mentira! Eu conheço Alex Bell, só que ela é loira e eu não gosto de loiras. Sinceramente, que cara, dessa lista aqui, velho, eu acho que, tipo, a Remy LaCroix vai ganhar essa porra, tá ligado? Não, só que eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que eles botam esse tanto de nome aqui, cara, pra dar esse contraste, tá ligado? Pra falar que é muita coisa, né? Não, tipo, é que bota um monte de nome mais ou menos e tal, cara, que ninguém gosta tanto assim, ninguém compra tanto filme, tá ligado? Pra dar prêmio pra estrelona, entendeu, cara? Eu acho que a Remy LaCroix... Mas, tipo, eu, assim... Da vez. A Jessie Jane, como eu falei, eu sempre caguei pra ela, cara, e eu dei uma olhada hoje no trabalho dela, inclusive desse filme aí, cara. É uma merda, o filme é uma bosta, mas tudo aqui é uma bosta, cara, e ela sai meio não tão mal nesse meio de merda aí, tá ligado? A Jessie Jane é uma das meninas que eu comentei no episódio Atrizes que Não Gostamos. Eu me lembro dela aqui, cara, exatamente. Tipo, ela é estereótipo pra caralho, mas eu gosto desse... Eu tenho uma certa atração por esse... Cara, eu lembro uma vez que, não me pergunte por quê, eu tava vendo o Dr. Ray. Aí a Jessie Jane foi lá trocar as próteses, cara, de silicone. E tipo, eu já não gostava dela, cara. E aí foi mais uma coisa. Cara, sério, é isso, mano. Não, o problema não é com ela, o problema é com ele. É com o programa do Dr. Ray, cara. Ela se misturou com o Dr. Ray. Pois é, cara, ela se sujeitou aí no Dr. Ray, cara. Você não precisa disso, cara. Você não precisa disso. Verdade. E cara, aí também uma outra aqui é por um lance carinhoso, porque ela é muito fraca como atriz, mas eu sou Jennifer White. Apaixonado por ela, é a Jennifer White, cara. E assim, ó, cara, já que você é um filmezinho pornô pra olhar com a namorada, a Jennifer White, ela tem uma plasticidade em qualquer cena que ela faça, tá ligado? Porque ela é tão linda, ela é tão perfeita, cara, que tipo, eu acho que ela tem uma alta cotação aqui pra ganhar alguma coisa, mas ela não merece ganhar, gente. Cara. É, cara, que, sei lá, eu vejo a Jennifer White meio com uma história, tá ligado? Tipo, aquela coisa que... Não vai, cara. Não, ela chega... Tipo, ela é... A história é chata pelo tanto que ela força a expressividade dela. A Jennifer White, ela é o contrário. Ela não tem expressividade nenhuma. Nenhuma. Ela é um saco de batata que nego bota o pau dentro, cara. Ela é só isso. Só que ela é linda. Ela é linda. Eu não acho ela linda, cara. Eu acho ela ok, tá ligado? Eu acho ela, tipo... Deus fez ela à mão, assim, saca? Eu acho ela foda, foda, que coisa de louco. Eu acho até legal o filme, tipo, ela tem uns filmes, umas cenas que ela faz que são de produção mais baixa e tal, tá ligado? É um filme que ela tá com umas brotuejas na bunda, eu acho da hora pra caralho, sabe? É ela, não tem problema pra mim. Agora pra Best Continuing Series, cara, a princípio esse nome pode ser esquisito, não tem nada de interessante pra ser falado, entretanto é a categoria onde tá inserido filmes, séries de filmes como Gang Bang da Elegant Angel, que, pô, já teve Lisa Ann, já teve umas piranhas que eu não me lembro o nome agora, mas são famosas pra caralho, que eu não me lembro o nome mesmo, desculpa aí, cara. Tem a Julia Ann também. Julia Ann, exatamente, cara. Tem Oil Overload, de Julie Jordan, que é da hora. Esse filme de azeite, o Matuza não gosta dessa palavra. Eu sei que o Matuza não gosta quando eu falo. mas é, tá listado aqui. Tem Slut Slutcher, do Manuel Ferrari, e tem a minha série preferida, que é Porn Stars Like It Big, daí. Tipo, Like It Big. Eu curto pra caralho essa série aí, cara. E tem a série I Am também, que eu nunca vi, mas tem bastante filmes dela, cara. E o que vocês acham dela aí, cara? Tipo, vocês manjam alguma delas pra poder citar o que vocês acham que é a categoria do momento? Categoria do momento não, a indicação do momento. É. Ah, que eu lembro aqui, na verdade, é a Gang Bang It, da Elegant Angel, e a Porn Stars Like It Big também, mas tipo, não é a minha, assim, que nem você ficou tão emocionado com essa e tal. Tem essa Swinger Slutty Slutter, né? Yeah, Slutty Slutter, Mano Ferrara. E tal, que tipo, eu acho que eu vi uma coisa só. Mas então, pá, tem a I Know That Girl também, da Brazzers. Essa eu não mando. Que geralmente pega, tipo, eu ia falar que geralmente pega uma mina com o principal. Claro, todos os filmes são assim, né? Porra. Mas, cara, eu acho que não tem muito. Na verdade, sinceramente, não tem muito o que comentar. O Gang Bang é de, eu acho que é a série assim, que eu mais vi daqui. Apesar de eu não curtir muito essas séries, assim, é da hora. Tipo, porque tem. Porque geralmente você pega séries de Gang Bang que são com umas minas tanto conhecidas, tá ligado? Com as minas. E aí, tipo, essa série. Literalmente, umas coitadas, né? Coitada. É, cara, umas Maria qualquer lá, cara. E, tipo, essa é uma série que tem umas medalhonas, tá ligado? Então, você vê ela. É da hora você ver ela naquela situação que é totalmente contrária do que, tipo, ela não pensou que ela ia fazer essa porra quando ela entrou na indústria, cara. É da hora. É verdade, isso aí tem razão. É fora do padrão clichê da Elegant Angel, tá ligado? Tipo, a Elegant Angel tentando fazer alguma coisa fora ali daquela coisazinha clean dela. Apesar que mesmo o gangbang dela é bem suavão, né? É bem elegante. É bem elegante. É agradável, é. Né, não, é foda. Tem um que é com a. Tem um que é com a. Que é o 4 ou 6, sabe? Que é com a. Com a. Que é o, inclusive o que tem a Julia A, que ela é a principal. E tem uma cena com a Holly Michaels, que é da hora, cara, assim, é bem legal. Na verdade eu gosto porque é a Holly Michaels, mas a cena da Julia A é mais da hora. Aff, gente, vocês assistem mesmo essas séries? Algumas delas eu acompanho sim, cara. Tipo. Acompanho religiosamente. Não. A única que eu. Tipo assim, eu quase sempre dou uma conferida é a Porn Stars Like It Big. Só que aqui, cara, assim, esse ano, eu até não acho que ela tem grande chance de ganhar, assim. Se eu fosse chutar alguma coisa aqui que tem chance de ganhar, eu chutaria a Slut Slutcher do Manuel Ferrara. Eu acho uma bosta o filme do Manuel Ferrara. Eu acho que ele traiu o movimento, tá ligado? Mas, tipo, tem coisa aqui, como, exatamente tipo Oil Overload, o Porn Stars Like It Big. O Gang Bang, eu acho que já é tipo coisa. Já teve seus melhores momentos no passado, saca? E o Slut Slutcher, eu tenho visto que tem tido. O conteúdo que tem saído dentro dessa série tem sido mais novo, mais diferente, saca? E tipo, é um pornô que agrada as pessoas, eu não posso dizer. Eu acho uma merda, mas eu não posso negar que não agrada as pessoas, tá ligado? Então, tipo, eu acho que dessa categoria é o que tem mais chance de ganhar, assim. Se eu fosse o jurado da academia do ADN, eu votaria. Não, eu não votaria, eu sabotaria o Manuel Ferrara, mas tipo, eu acho que é o que tem mais chance de ganhar. Não, a única que eu vi mais esse ano, assim, a única que eu vi mais de uma esse ano, foi a Gang Bang, cara. Tipo, teve, pô, esse ano teve bastante coisa da Gang Bang, teve a Jada Stevens esse ano. Esse da Julia, inclusive, que eu falei que tem a Holly, foi desse ano. Ah, sério? Foi. Minha cabeça, esse filme já é mais velho. Ah, tá, eu vi esse ano. Não, na minha cabeça, eu posso estar errado. Ah, não. Provavelmente tá. Eu olhei agora, foi do ano passado, mas pô, não é muito antigo. Foi bem, do ano passado, não é muito antigo. Mas eu vi esse, fui ver esse ano. Então esse ano teve um da Alexis Ford também, que é uma atriz que é. Tipo, ela teve um filme dela que eu vi, eu até não achei ela tão ruim assim, mas eu não curto ela porque ela tem uns mullets muito escrotos na cabeça, cara. Não consigo levar a sério essa mulher, cara. Eu acho ela menos ruim do que aparenta. Você olha pra cara dela e fala, puta, essa menina vai ser uma merda. É, até que ela passa. Exatamente, eu olhei pra cara dela e pensei, bah, é uma piranha genérica, tá ligado? É. Estereótipo, e nem tanto. Então, é isso aí. É sério que depois de tantos anos de pornografia, esse filme da Elegante Angel foi o primeiro a escolher o título Gang Bang? Verdade, né? Pô, pergunta, cara, realmente. Tem uma parada que eu acho que dá pra citar, apesar de eu não conhecer muito os nomes também, que é o Best Gonzo Release. Puta, cara, Gonzo não manda nada. Ah, mas assim, cara, tipo, é qualquer filme que... É. Pelo que eu li sobre a definição de Gonzo, hoje em dia ela é usada do jeito errado. Pelo que eu entendi do que é Gonzo, é as paradas tipo que o John Staliano filmava, que, tipo, não tem corte nenhum, tá ligado? É, a câmera tá circulando em volta do... É, geralmente a câmera pra mim o Gonzo é tipo que a câmera interage, né, cara? É. Os atores sabem que a câmera tá ali. Exatamente. E pelo que eu li sobre Gonzo, não tem corte, tá ligado? É do início ao fim. Pelo que eu li, uma definição, entendeu? É que é pra ter cara de amador, né, cara? Eu acho que é tipo um meio caminho, assim, entre o amador e o profissional, assim, tá ligado? Tipo, cara se comunica com o bagulho como se fosse amador, mas, né, não é tão amador assim, sei lá. Olhando aqui, eu vi, na verdade, uma cena, uma ou duas cenas só, do filme aqui da Rive Lacroix, desse de Gomes aqui. Uhum. Que tem várias cenas de lésbica e tal, mas tem uma cena, tá, massa. Esses filmes do Manuel Ferrara, dessa série HAL, uhum, gosto por ser do Manuel Ferrara, mas eu acho que esse tipo de pornô, assim, cara, eu acho que, tipo, eu não vejo porque é do Manuel Ferrara, mas eu acho foda, tá ligado? Que é aquele, tipo, como é que eu vou dizer? Por isso que eu falo que o Manuel Ferrara traiu um movimento, tipo, guarda, mesmo. Pesadão, mas pegado mesmo, tá ligado? Só que é o sofazinho básico que tem todos os filmes dele, saca? Tipo, é aquela mesma merda, mas ele tenta dar essa vibe mais... Tipo, se você não tivesse visto todos os outros filmes dele, você ia achar foda, mas como você sabe que é sempre igual... Não, é tipo, o primeiro que eu vi, tipo, é dos primeiros, assim, saca? Eu achei foda porque eu tava conhecendo o trampo do Manuel Ferrari. E aí, só que depois eu vi que era a mesma merda sempre, tá ligado? Então... A referência vai ser bem idiota, mas é que nem show do Iron Maiden, tá ligado? Você vê um, você acha da hora, mas você vê dois, você vê que são tudo igual, cara. Caralho, que merda. É isso, cara. O que eu gosto, o bagulho que eu gosto de Gonzo, cara, que eu acho da hora de Gonzo, é que, como em teoria é um negócio mais amador, eles fazem tipo aquela maquiagem, eles não carregam na maquiagem, tá ligado? Fazem como se fosse um bagulho mais solto, tá ligado? É. E eu curto isso, assim. Tipo, esse filme, inclusive, da Remy, que é esse Remy Lacroix Now Cabo Weekend, que é na praia, todo, tá ligado? Tem umas cenas dela, tipo, de biquíni, teoricamente sem maquiagem. Tipo, até ela entra no mar e sai, então, né, se tivesse uma maquiagem mais pesada ali, ia borrar a porra toda. Então, ela tá muito à vontade nessa cena, assim, cara. É legal por causa disso. Mas o filme não é massa para isso, cara? Porque, se não me engano, é uma mulher, essa Leewood aí, cara. Eu já vi coisa dela, ela é foda, cara. Não, o filme é legal, cara, assim. Talvez você não fosse gostar, porque tem bastante cena com outras minas, assim. Tem umas duas cenas, ou duas ou três cenas são contra, são, tipo, mais cenas lésbicas, assim, o cara só aparece ali, assim, e tal. Mas enrola bastante de sensualizar na praia, tomando assim, né, cara? É legal, assim. Legal, ok. Tem aqui também, cara, eu gosto desse nome. No Come Dodging Alloyed, tá ligado? Mike John. E tem também Praise the Lord 8, do Mike John também. Só que eu não gosto desse cara, pra mim ele é um herdeiro do caralho. Esqueci o nome dele. Do Mike Adriano, tá ligado? Eu não gosto, tipo, eu não curto, eu acho. Eles fazem o tipo de filme que eu gosto, mas eu acho eles muito ruim, cara, entendeu? Mas, tipo, eu gosto de Gonzo, por mim pornô só seria Gonzo, tá ligado? Eu não curto outro tipo de pornô, cara. Então, eu não... Sex tape, alguém viu aí? DMG, sex tape. É o que eu ia falar, eu não vi, mas eu acho legal, porque, tipo, eu acho que o Matuso uma vez falou que eu não gostava do James Dean, cara, eu acho. Eu já falei, porque você realmente, você já falou isso. Não, mas não é que eu não gosto, é, tipo, a gente tava falando em off aqui sobre o James Dean, eu não sei se foi em off, sobre o James Dean ser um ator e tal. Eu acho, tipo, eu não vi ele atuar. É que você fala que, na verdade, ele tem potencial desperdiçado, né? Isso, exatamente. Eu acho ele legal como ator pornô pelo seguinte, porque eu não acho ele um ator pornô foda. Mas eu não acho ele ruim, porque eu acho ele meio canastrão, como ator pornô. Só que é tipo um canastrão da hora, saca? É um canastrão tipo Alexandre Frota atuando, saca? É da hora, saca? Tipo, tu consegue gostar do cara mesmo sabendo que ele não é tipo assim. O James Dean é o Alexandre Frota. Cada um tem o James Dean que merece, né, cara? Cara, mas eu queria ver esse filme do James Dean, assim, cara. Porque, tipo, tem essa mítica do James Dean ser o cara firmeza e tipo, ser da hora com as mini e tal, mas ao mesmo tempo tem uma pegada da hora. E, tipo, como teoricamente os filmes são sex tapes, né? Tem isso que a gente que eu falei, né? Do filme ser mais relaxado, mais. James Dean sem maquiagem, né? James Dean sem maquiagem. O pau dele não tá maquiado. Porque, tipo, a cena depende mais da pegada do casal ali do que do diretor, tá ligado? Eu quero ver esse filme aí. Eu não vi, mas eu aposto. E eu aposto que não vi muitos outros aqui, mas eu aposto que tem muita chance de ganhar aí, cara. Não, pois é, o que eu ia falar do James Dean é que, como eu tava falando isso dele, como eu gosto da figura dele, eu acho legal ele tá dirigindo pornô. Eu não, mas eu acho que, tipo, como ele é um cara que eu gosto dele, entendeu? Se parece com a figura dele, eu acho que eu tô esperando dar certo, apesar de ele dar certo, não preciso torcer, tá ligado? Foda-se o que eu acho, sabe? É o cara, mas... ele deu certo. Mas, tipo, eu acho legal ele tá dirigindo, tá ligado? E eu acho que ele é um cara que faz essa comunicação legal, assim, tipo, ele é um ator homem que consegue ser aceito, assim, tipo, pelas minas, assim, as minas são fãs dele, ele é mainstream, tá ligado? Eu gosto de... Ele é um cara mainstream, que eu que sou babaca, que não gosto de coisa que é famosa, eu consigo gostar dele, saca? Então, eu acho que falha. É por aí mesmo, por aí mesmo. E tem, tipo, daqui, desse filme dele, tem a Nicole Albright, que tá concorrendo lá, melhor atriz. E tem a Marilyn, que é a que é daquele, pra quem viu, aquele filme, aquele Toca Uma Pra Mim que eu coloquei lá do Bubble Butt. Sim, é sim. A mina lá do Bubble Butt. E tem algumas coisas aqui do Gonzo. Eu vi aqui esse Pervison Patrol, que é da Brazzers, que na verdade é do selo Bofos, da Bofos, sei lá como se pronuncia isso, da Brazzers, que eu gosto, cara. Que é um selo meio amador, assim, da Brazzers, cara. É um selo meio leste europeu, assim, cara. Umas minas desconhecidas. Meio desconhecida. Eu gosto das coisas da Bofos, assim, cara. Eu também não vejo muito pouca coisa, mas eu a pouca coisa que eu vi, eu curti, assim. Nem tudo, né? Não dá pra você gostar de tudo. Mas é da hora, assim, cara. Porque parece que é uma, tipo, umas minas. Às vezes a cena não é tão da hora, assim, cara. Mas é diferente, sabe? Você não reconhece a mina, então é legal, sabe? Sim. É bom você ver umas minas que você nunca viu na vida que parece, sei lá, te convence melhor, porque você não sabe quem é aquela piranha ali, tá ligado? Realmente. Você pensa que é de verdade. Não, que é de verdade, porque o clima e o clima desses filmes da Bofos são bem assim, tipo, como pode ser no pornô, né? Mas é bem baixo orçamento, assim, cara. É bem qualquer coisa. E é legal isso, assim. Eu gosto dos filmes da Bofos por causa disso. Uhum. Eu voto no Spin, Suck and Fuck, porque eu gostei do entusiasmo do título. eu não dei muita bola porque eu não sei o que quer dizer spin. Quer dizer girar. Tipo, é um filme de anal giratório, basicamente. Melodias em cada parte do meu ser. Mas para me tocar, você vai ter que entender, porque eu sou hétero. Sexualismo não me chama a atenção. Não vou beijar meu brother na boca de novo, não, porque eu sou hétero. Tô vendo aqui a Male Foreign Performer of the Year, cara. Cara, Pô, tem vários caras bons concorrendo aqui. O mais estrange. Ah, tá. Eu sei que o Roku tá concorrendo em alguma coisa, tá? Sim, no, nesse aqui ele tá concorrendo. O Nacho Vidal tá concorrendo, o David Perry, o Mugur, que eu, na minha lembrança, o Mugur tinha. Esse cara tá morto, né? Pelo que eu sei. Tá ligado? Eu posso ter enganado. O Lauro Giotto também, que é um cara que trabalha. Tipo, tinha um diretor que eu nunca cara, mais vi coisa dele, que é o Raul Christian. No site aqui do AVN, eu dei um Ctrl F em Roku, tem coisa pra caralho, velho. Ele tá concorrendo em coisa pra caralho, não ele na semelhança, tem vários filmes dele. Aham, aham. E só, cara, a minha surpresa nesse aqui é que o Kid Galante, Jamaica, né? O Kid Jamaica tá concorrendo, ele é brasileiro, porra. Caralho. Sério? Ele é brasileiro. Pulho, ele vai ganhar, ele tem que ganhar, cara. É obrigação moral aqui, representando a pátria lá. E eu vou dizer, o Kid Jamaica, não, ele não é nem um cara foda, assim, mas ele não é ruim, cara. Ele não é ruim, não, tá? Vários caras. Já ganhou meu coração, cara. Eu nem sei quem é. Não, tu já viu ele em algum lugar, cara. Tipo, ele fez muito filme. Eu não vi porque eu tava de costas. Mas esse cara é brasileiro, trabalha no mercado americano ou ele é brasileiro? Não, ele fez muito filme brasileiro, tá ligado? Ele foi pra Europa, filmou várias com o Roku, com vários selos lá, o Asshole Fever, daquelas 21 Century, nunca sei o nome certo, mas é um selo famoso europeu, ele fez muita coisa nesse selo, cara, tá ligado? Ele é foda, ele é bom, cara, ele é bom. Cara, ele já tem muitos anos já no mercado, cara. Esse Omar Galante é um careca de barbichinha, não é? É um careca, narigudo, cara, esse cara é muito canastra, cara, esse cara é muito escroto. Mas ele é escrotaço, tipo, ele goza na boca das mini beija elas de língua, velho. Caralho. É muito escroto, cara. É muito escroto. Que horror. Esse Choke Ice, eu sempre achei que era uma mulher por causa do nome. Porque acaba com Y, né? Aí é tipo... É. É fofinho, Choke. É, exatamente. O David Perry, pô, o David Perry, ele era ator pornô quando eu era uma criança, tá ligado? Ele tá ativo ainda? Tá, ele dirige, ele atua. Cara, já que a gente tá no meu terreno aqui de falar de ator, cara, eu posso falar de outra categoria? Rasga aí, vai lá. Male Performer of the Year, cara. Aqui, ó, porra. Eu acho que devia ter a categoria Best Piroca of the Year. O amigo tá querendo me derrubar, é isso. Eu acho que devia ter. Qual seu voto, Marcelo? Best Piroca. Não vou comentar sobre isso. Não vou. Tô sendo mal interpretado, os amigos estão usando de má fé contra mim, cara. Não se fosse fudeu. A légua te entendendo. Best Pirocas Flavor. Não, cara, que aqui, pô, tem vários nomes famosão, cara. Mick Blue, James Jean, Eric Everhard, Manoel Ferrara, o Kieran Lee. Ele não é ruim, não, cara. Eu gosto dele. Mandingo. O Mandingo eu acho meio complicado, porque eu não achei um ator foda, tá ligado? Mas ele é um cara que... Mandingo ganha na pressão, cara. É, com esse nome, né? Ele impõe esse respeito, cara. É foda. Tem o Ramon Nomar, que é bom. O Lexton Steele, o Prince Eshua. E o Tony Ribas, cara. Eu só citei isso porque, cara, o Tony Ribas merece ganhar um prêmio, cara. Ele é foda, ele manda ver, ele mete a rola, ele não tá nem aí, cara, ele é foda pra caralho. Um beijo, Tony Ribas, me liga. Merece uma janta? Merece uma janta, porra, fá, cara. Eu levo até um futebolzinho com ele depois, que eu nem gosto de futebol, cara. Mas a gente comentou em off, mas eu vou comentar agora como se nunca tivesse comentado isso. Cara, eu fiquei surpreso com esse nome do cara, Prince Yeshua. Cara, é muita presunção, cara, é muito errado, sabe? Pra quem não sabe, Yeshua é Jesus em aramaico, sei lá. É. Cara, Prince Yeshua, o cara é um negão, cara. Ué, qual o preconceito? Podia ser Fresh Prince Yeshua, aí... Que horror. Esse Luca é aquele que eu comentei uma vez, cara, que ele tava numa cena, ele quebrou o pau. Ah, quebrou o pau, fez uma cirurgia e tal, e não resolveu a cirurgia. Prince Yeshua. Caralho, então ele merece ganhar, cara, porque o cara... Só por quebrar do pau, né? Pô, o cara merece um bônus, né, cara? Verdade. Que horror. Não, mas quem vai ganhar essa porra, você sabe, né, cara? Que é o James Jean que vai ganhar essa porra, né? Eu acho que é ou ele ou o Manoel Ferrara, mas eles não merecem ganhar. Manoel Ferrara não tá hoje em dia aí em alta, assim, cara, hoje. Não, cara, se ele não tá em alta, ele tem muito dinheiro pra bancar tudo isso, né? Que pariu, tem muita coisa desse cara. É verdade, velho. O cara dirige um monte de filme, aparece em filme dos outros, porra, é muita coisa. Aparece em cenas dessas produtoras aí de cenas, cara, é muita coisa. Não, é que na verdade, não é, eu acho que não é. A minha impressão foi errada, né? Não é que ele hoje não tá em alta, é que ele já esteve mais, né? Tem uma época que era insuportável, cara. Quando você virava, tinha uma Ferrari, cara. É, exatamente. Uns anos atrás tava insuportável, cara, esse cara. É. Quando ele era bom, ele não aparecia tanto. Aí ele era mais ou menos, ele começou a bombar. Aí começou, aí começou a pegar traveco, começou a usar a calcinha, e aí. É o apogeu e decadência de todo homem de sucesso. Cara, tem uma categoria aqui que a gente não conseguiu definir muito bem o que que é unsung, sei lá como se pronuncia isso, U-N, é un de não, né, sung, U-N-G, Starlet of the Year, tem Male Performer of the Year também. A gente não conseguiu definir muito bem o que é, e a gente definiu que agora é, caso não seja, que a tradução de unsung é não celebrado, então caso não seja, agora é, que são atrizes que não fizeram todo o sucesso do ano aí, mas merecem um prêmio, porque merecem. Consolação. É, se não era, agora é. Então, é a estrela de bom menino. Pois é, menção honrosa, vai, menção honrosa. Claro, pô, merece, cara, merece. Tem várias aqui que merecem, cara. Os amigos querem começar ou falo? Ah, manda aí, manda aí. Porra, cara, aqui, a Courtney Kanza é deusa, deusa, cara, meu Deus, que mulher. Ela hoje em dia não faz mais nada que preste, tá ligado? Passou a época dela, ela já tá velha, cara, ela é feia. Mas pra essa categoria tá ok, né, cara? Meu Deus, Courtney Kanza, caralho, sério. A Misha Brooks é uma atriz nova, é uma atriz que eu acho ela muito do caralho, assim, porque eu gosto dela, acho ela bonita, gostosa, ela tem uma carinha de banquete, assim, de menina patricinha, tá ligado? Que faz boquete pra ganhar carona, saca? Eu tenho uma atração por isso, assim, saca? Tipo, eu vou até pesquisar, porque eu gostei da descrição. Ela é cozeira, tá ligado? Ela não é tanto escura, eu acho da hora. Tem, porra, cara, a Proxy Page, velho. Proxy Page é foda. Cara, é foda. Tem a Jenny James, que é uma atriz que, assim, eu sempre achei, tipo, uma atriz, uma ótima coadjuvante, tá ligado? Ela é uma ótima atriz, pra estar numa cena junto. Ela não agrada muito como atriz principal do filme, mas quando é aquelas cenas duplas, assim, ela cumpre bem ali. Eu acho a Jaden James uma mina meio tipo... Como é que eu vou dizer, cara? Eu acho a Jaden James uma mina bonita. Eu acho ela linda. Ela é gostosa, gostosa pra caralho, cara. Eu acho ela muito bonita, muito gostosa. Ela não é meu tipo de mulher, inclusive, mas eu acho que ela linda, cara. Só que eu acho ela muito ruim. Muito ruim, cara. Sério. Então, ela não segura o filme sozinho, cara. Mas ela ali na dupla, ela ganha por causa disso, cara. Porque ela é gostosa. Então, tipo, ela fica ali, sabe? Então, eu gosto de ter ela em cena ali. Só de estandarte, tá ligado? Eu vou ser maldoso, eu diria que eu gostaria dela em cena sendo aquela a escravinha que fica chupando o pau pra o cara botar na outra, tá ligado? Uhum. Ela é, eu acho que ela é a Fluffer, porque ela é muito fraca, Fluffer, velho. Of the Year. Fluffer of the Year, exatamente, cara. Cara, e nessa lista também tem essa Jessie Lee, que é... Aquele post que o Gariba fez de Mina Tatuada é a Mina que tá na capa do post. A Mina que eu botei na capa do post depois, quando a gente mudou pro site novo, que eu fiz uma capa. É essa Mina aí, que eu nunca vi atuar, mas ela é bonita. Então. Eu também não, porque eu não curto esse nicho, atrizes tatuadas. E... Art. É, tem uma que merece ser citada. Eu nunca gostei muito dela, mas eu acho. Tipo, eu acho ela como Mina, eu acho ela muito foda. Que é a Tori Lane. Vocês manjam ela? Sim, sim. Ela é aquele. Muito diferente, na verdade, assim, né? Não, ela é agressiva, tá ligado? Ela é piranha, ela quer mais, ela quer roupa, tá nem aí, bate na cara, não sei o quê. Tem até um vídeo engraçado dela no Fucked, cara, que é uma cena lésbica e, tipo, eu acho que o nome do vídeo é Não Toque na Minha Tatuagem, porque, tipo, as minas estão pegando ela, tipo, é um gangbang que ela é a vítima, saca? Aí a mina bota a mão no braço dela em cima da tatuagem, ela surta e começa a estapear outra mina, é muito estranho. É coisa assim que eu acho ela da hora, sabe? Tipo, ela é porra louca pra caralho. Eu gosto dela, porque ela é maluca. É maluca, ela é doida. Ai, ela é maluca. Já pensou depois, mas... ela de mal tendo uma que lambeia a buceta na outra? Não, tipo, ela estapeia a mina, apartam a briga, ela tá puta da cara e continua a cena, saca? Continua, vai, grava aí, finge que não aconteceu. É esquisito pra cacete, cara. Melhor indústria, né? O cuidado, né? A consideração do profissional é foda, cara. Eu acho ela meio escrota, eu nunca consegui gostar dela, eu quero gostar dela, mas eu nunca consegui, que é Bridget Peituda, mocréia, eu que sou barangueiro, acho ela feia, tá ligado? Porra. Ela é muito mocréia, cara. Mas é que ela é tão mocréia que eu acho legal, só que ela é muito ruim. Muito cara, ruim. Tá aqui uma cara de piranha do Zona Leste, hein? Cara de piranha, exatamente, cara. Só que ela é muito fraca, muito fraca. E, cara, é preso. É, né, nome de atriz pornô é delicado você escolher. Imagino que se eu fosse uma atriz pornô. Eu ia demorar muito tempo pra escolher o nome. E tipo, aí ela escolhe Bridget, tipo. Eu tô sendo bem viado agora, né? Mas é que tipo. Bridget. Mas é que então, Bridget e Bridget B ainda. Bridget B remete tanto a Bridget Bardot que, tipo, você não quer essa comparação pra você, mina. Você não tá com esse poder isso, não, cara. Matuza. Seu amigo. Ai, cara. Qual nome o amigo escolheria? Cara, não, eu já falei, eu ia demorar muito, cara. Eu tenho muitas questões aí pra. Tem que ser um todo negócio. Não ia ser escolher qualquer nomezinho, não, rapaz. É isso. Mas a qual nicho que o amigo pertenceria? Atrizes tatuadas, góticos, punk, Big Bud. Tem uma preferência, assim, se tu fosse. Se amanhã, se tu acordasse amanhã, tu nascesse mulher e tu pudesse escolher. 2014, novas experiências. Eu ia ser uma atriz. Tipo, Lexi Bell, tipo, Remy Lacroix, assim, eu ia ser minazinha. Ah, tá. Eu ia pra... O amigo mira alto, né? É, já que, né? Já que. O amigo mira a lua porque se errar certas estrelas. O Miguel voltou agora, boa. Não, agora eu vou ter que rebater essa pergunta, né, cara? Marcel, a que nicho você pertenceria, Marcel? Cara, falando sem medo de queimar meu filme, né? Sem medo de ser feliz? Sem medo de ser feliz, né, cara? Eu seria, tipo... Deixa eu tentar fazer uma comparação, assim. Eu seria, tipo, essas atrizes sujas, saca? Tipo, Bela Dona depois de velha, saca? Respeito. Seria... Você ia ser a Soraya Carioca. Não, mas próximo assim. Seria não, seria essas atrizes escrotonas, saca? Soraya Carioca. Nossa, demais, assim, saca? Sem limite pra nada. Eu seria, cara. Entendi. Né? Parabéns, obrigado por devolver a gentileza. Ai, que merda. Tô me sentindo sujo agora. Merda. É o seu nicho. E eu tô me sentindo linda. Tem a Transsexual Performer of the Year, cara. Cadê? E aí tem o Bucky Angel. Tá um pouco acima do que a gente tava falando. Aí tem o Bucky Angel e tem a Sarina Valentina, que a gente comentou muito no podcast de Trabalho. Tem bastante titãs aqui, viu? É, cara. Aí fora essas, não tem ninguém conhecido. Pelo menos pra mim, né? Vamos ver aqui. Tiffany Star, Sarina. A Jessica Fox eu conheço. Eu conheço a Tiffany Star, eu conheço também, que ela faz kink. A Jane Mary eu conheço porque a gente fala. Carmen Moore. Jane Mary é aquela que tá inclusive no post, né? Sim. Miguel Dias, das atrizes que estão aqui no Transsexual Performer of the Year. Pois não. Das atrizes mais Bucky Angel, né? Porque... É verdade. Qual delas tu acha que... Quais tu acha que são os grandes nomes aqui? Eu sou muito fã da Sarina Valentino, porque ela sei lá... Ela é tipo a Marilyn Monroe dos travestis. Eu acho massa. Vejamos quem mais... Tiffany Star, né? Grande monstro sagrado da indústria. É, grande mesmo. Grande monstro sagrado mesmo, porque a mulher é grande. Grande gogó também, porque a mulher é grande, cara. E quem mais? A Tiffany Star é foda que ela tem... ela tem barba, cara. Caralho, velho! É muito crânio, cara. Ah, cara. Não, mas tem que ser, né? Por que não? Cara, depois de falar que o Traveco tem barba, nem ele vai fase de traveco ser piroca nem me incomoda tanto quanto ser barba. Porra. É justo, cara, é justo. Eu conheço um cara que parece ela. Aí. Ele é fã de anime. Eu só acho um absurdo no ano em que Caralhinhos estreou, né? Só querendo estrear no mundo, né? E a gente, por durante muito tempo, teve lá encabeçando nosso banner a Bailey, né? Ela não está nessa lista. Que absurdo! Porque, cara, por mais que ela não, na indústria ela não tenha feito alguma coisa de exponencial, pelo menos no Brasil, na podosfera brasileira, ela foi muito comentada, cara. O nosso prêmio ela já ganhou. Eu vou fazer um adendo pra ela no Miss Cu. Ah, Miss Cu. Dizer que eu não vou fazer porque eu falei que ela tem o cu feio, cara. Tem, é verdade. Apesar de a gente falou, a gente falou dela e tanto tal, mas no podcast de travesti a gente deixou lá de lado e ficou lá na Sarina, Valentina, né? É, verdade. Tô falando muito mais da Sarina Valentina. Mas, pô, quem tem que ganhar aqui é o Bucky Angel, né, cara? Pô, Bucky Angel, cara. É o mais firmeza. Ah, não sei, cara. Tipo. Não sei quanto que ele contribuiu pra indústria, né? Eu não tenho coragem de procurar o nome do Bucky Angel no X-Videos e assistir uma cena, cara. Cara, eu vi uma. Na verdade, assim, a única cena que eu vi dele é. Ele tá naquele programa de rádio do. Howard Stern. Isso! Eu te mandei, Marcelo, mas eu não tenho coragem de ver, cara. Que é o Bucky Angel num Symbian, né? Naqueles cavalos e tal. E aí, bagulho lá tal, tipo, vibrando, tem um Symbian, no Symbian tem um consolo, assim, né? E aí, bagulho lá vibrando, ok? Aí quando ele levanta, cara, ele vaza. E aí ele vira pro microfone e fala, I'm squirt. É muito foda, cara. É muito foda. Cara, não, eu posso te mandar um vídeo, só que você não precisa nem dar play. Se liga na miniatura, né? Na imagem que fica aqui antes de você dar play. Tá o cara, tá lá o Bucky lá no Simmer. Mas tem um cara da produção com a camiseta no nariz, assim, tá ligado? Como se tivesse pra vomitar, cara. Cara, tá é muito aqui. Foda, cara. Tu tá maluco? Respeita o moço. Atenteado, Bucky enche bigode grosso. Carregando. Caralho, meu cara. Não, velho. Cara, eu não sei de quando que é esse vídeo, mas se importa o ano que for, merece ganhar, cara. Ah, meu, isso é muito incômodo ver um cara desse tamanho com uma buceta, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, que horror, cara. Meu Deus. O amigo já viu coisa pior e tá aí pagando de bom moço. Não, cara. Faça uma janta pro Bucky. Faça uma janta. Ah, velho, agora dessa lista aqui, meu. Eu não voto na Sarina Valentina, porque eu acho que assim como a Bailey J, ela tem um cu muito feio. Não, não. Ela tem não, um pinto pequeno. Não, isso eu não me lembro. Eu não me lembro porque eu não fui tão a fundo nela, cara. Aí, vamos falando sinceramente aqui com os amigos aqui presentes. E os amigos de casa que estão nos ouvindo, que gostam, que né, se identificam com o nosso conteúdo aqui. Cara, digitem Jane Mary Pornstar Shemale no Google. Pro caso, né, do Google tá xarope pra procurar a imagem, então especifica desse jeito. Aí, sem o safe search. Isso, exatamente. Se a vida de vocês estiver difícil, se no horizonte não houver saída, tá ligado? Não tem dinheiro pra pagar as contas, tá fudido, tá ligado? Sei lá, cara, saca? Numa encruzilhada da vida, tu cruzar com essa mina, com essa pessoa que surgiu na busca aí, chamada Jane Mary. Cara, sério, tipo, eu acho que, né, a postura de muita gente cai diante da dificuldade quando tu olha pra Jane Mary, cara, eu não sei. Marcelo, mas tem uma coisa, eu acho que a Jane Mary também é muita maquiagem ali, viu? É uma... Não, possivelmente, hein, cara, tá ligado? 18 mão de argamassa ali pra... Puro reboco no travesseiro. Puro reboco. Não, vamos supor que seja, cara, mas tipo, ali nas fotos, cara, engana. Não é te engana, tipo assim, é uma mentira que tu aceita, entende? Quando tu olha pra ela. saca? Eu não sei, cara. Eu vou te dizer que eu não sei se eu precisar de muita cerveja pra ir nela, não, hein, cara. Não sei. O amigo quer acreditar, né? Eu quero acreditar. Eu preciso de um motivo, de uma desculpa pra poder dizer que eu ia, tá ligado? Porque realmente, ali nas fotos, ela tá da hora. Da hora, entendeu? Ô, Marcelo. Tipo assim, se ela fosse uma mulher, tirando, tipo, o gogó, saca? Os traços mais masculinos, ela seria um tipo de mulher, tá ligado? Marcelo, ela é cozeira pra caralho. Verdade. Ah, caralho. Eu tô me sentindo muito sujo, cara. Tô com vergonha de mim, cara. Que merda. Vamos mudar o... Esperar o relação boa, sexual. Escolhi esperar campeões do amor. Preferem esperar. Desejo te conhecer. Vou esperar por você. Existem várias coisas melhores que transar. Como, por exemplo, esperar para transar com a pessoa certa, no momento certo. Praticar esporte enquanto eu espero. O pênis e a vagina não são brinquedos. É através deles que fazemos amor. O pênis e a vagina são instrumentos. Pra que eu vou gastar com quem não conhecemos? A categoria preferida, o Matheus tá nervoso pra essa categoria ser colocada no episódio. Best New Starlet, cara. Matheus, faça as honras, tu que é o cara que é um entusiasta dessa categoria. Por favor, cite os grandes nomes dessa categoria. Então, cara, eu sou entusiasta dessa categoria porque eu acho que é a categoria que vale, cara. Porque é o que a gente vai ver aí por aí na frente, né, cara? Pô, Best New Starlet já revelou tanta mina, cara. Tipo, ano passado a Remy ela ganhou, cara. Então, pô. E a Siri tava concorrendo. Pô, tem várias. O Best New Starlet sempre tá aí pra mostrar o que vai vir, né, cara? Essa é a intenção do prêmio, afinal de contas, né? Best New Starlet tá aí pra mostrar quais serão as nossas. As futuras razões de nossas bronhas, né, cara? É um título que a gente tem que ter respeito, cara. Olha só, Marcelo. Desculpa, eu tenho que pedir desculpa pra você nesse momento, cara. Eita. Porque eu já pensei que o amigo ia ser babado. Baca, ia falar Best New Starlet, alguma coisa do tipo, assim. Tipo, Best New Starlet mostra nossas futuras decepções, assim, essas coisas. Tipo. É mais condizente com um amigo. Eu juro que nem passou pela minha cabeça, cara. Eu juro, velho. Então, cara, a gente tava até comentando aqui antes, em off, que tem atrizes que não começaram esse ano. Não faz muito sentido, cara. Tipo, a Christy Mack, né, que foi a número 1 lá do post do Gariba de Tatuadas, que eu conheço por nome e tal, vi uma coisa ou outra, mas não, também realmente esse nicho aí não me pega. Super estimado. Ah, agora chupa, eu fui Gariba. Só fui babaca no começo. Chupa, Gariba, chupa essa. Toma essa, Gariba, super estimado. Beijo, Gariba. Aí, então, tem a Mikova também, que a gente tava comentando. Mesma Mikova, eu acho que da lista é a mais mainstream, assim, né? Deve ser a mais conhecida, eu acho, da lista. Que ela é bem, bem Elegant Angel, né? Padrão Elegant Angel de qualidade. Aquela carinha linda, ela é linda. Cara, linda, linda. Então, e até eu tava no outro podcast, eu lembro qual, falando de contorcionismo e tal. Ela tem mania de fazer uns contorcionismos aí, ó. De ficar de costas pro cara, chupando o cara de costas, todo escroto. É, eu gosto dela, cara. Assim, aqui na verdade é aquela coisa que eu gosto dela mais porque ela ser lindinha do que pela atuação, mas ela é ok. A minha Malgorra, cara, ela é linda, velho. Tipo, a primeira vez que eu vi ela, eu pensei, caralho, brother. Ela é linda. Só que até hoje ela não começou a fazer o tipo de filme que eu gosto. E eu vou ser sincero, eu nunca assisti uma cena dela. Tipo, eu me recuso a ver aqui Docinho de Coco, aquela coisinha linda, tá ligado? Enquanto ela não, entendeu? Eu não consigo, cara, não dá. Não, cara, é assim, é muito comum, né, as starlets não fazerem anal, porque elas sabem o valor que o anal tem hoje em dia e querem segurar isso até as últimas pra fazer um grande anúncio, né, cara? O anal seria a nova virgindade, é tipo isso. O anal é tipo na virgindade, cara. Mas isso quase. Viu, cara? A gente fala que o pornô é muito fora da realidade, mas o pornô é quase isso, né, cara? Porque o cara começa a namorar a mina, fica lá e tal, só que. O cara, né, pra liberar o anão ali é um parto, cara. É verdade, cara. Tem uma simbologia, uma parábola, sei lá qual é a palavra. Você tem que. O Marcel tá namorando aí, tá flertando com a minha mocova ainda, até conseguiu. Até conseguiu o anão release, né? Verdade. Então, cara, essa categoria tem muita vida desconhecida pra mim, assim. É a categoria que eu mais gosto, porque é a partir daí que eu vou conhecê-las. Não que eu vá conhecer elas antes e vou dar muita opinião. Mas é um, pô, a gente. Esse podcast é um podcast que já era pra ser gravado antes, ele falhou várias vezes. Então eu tive tempo pra pesquisar. Essa categoria, pelo menos, eu pesquisei. Foi duro pesquisar essa categoria. Foi. Vai dizer, foi a única que o amigo pesquisou. Fala aí. Foi a que eu pesquisei. Não, não é assim, das atrizes ali, das best actors e tal, que tinha algumas que eu não conhecia, fui dar uma olhadinha e tal, mas essa foi a única que eu pesquisei a fundo, que eu, né, suei, se é que os amigos me ajudam. Deu sangue, botou o teu trabalho em cima. Foi, essa aí. E aí, cara, tem algumas assim que vale. Desculpa, que vale destacar. Tipo, cara, essa Melody Jordan. É, eu fui pesquisar ela, a primeira coisa que eu achei foi fart porn. Começou bem. Soraya Carioca Feelings, né, cara? Tipo, cara, primeira coisa que eu achei, fart porn. E a vida também é do ano passado, cara. Também é de 2012. E, tipo, ela é uma cavalona e tal. Nada muito digno de nota ali, assim. É meio feia. Já era, cara. Essa vida pode ser foda aqui pra frente. A primeira coisa que eu vejo na vida é fart porn. Não dá mesmo, cara. Eu bloqueio, meu psicológico bloqueia. Se eu leio. E fala de mina nova é que não tem muita coisa pra procurar, né, cara? Online, rápido. Você tem que baixar e tal. Então eu não tinha tanto tempo pra pesquisar tão a fundo. Então muita mina assim, tipo, eu não tenho muito o que falar, assim. Eu pesquisei o possível. Tem uma mina aqui, cara, que vale até a pena comentar um negócio, que é a Raven de Corvo mesmo. Raven Rocket. Uma mina meio pique roqueria e tal. Ela faz muito mais. Pelo menos eu achei mais cena lésbica dela. Só que, cara, o engraçado dela é que ela tá concorrendo a melhor atriz, a Best New Starlet e também a Best Actress. Que louco. Não é, cara, tipo, tudo bem, o Best Actress é pelo filme e tal, né? Mas, tipo, sei lá, cara, eu tiraria a mina do Best de Starlet, tipo, ela tá concorrendo no Best Actress, né? Verdade, cara. Mas ela faz muito. Não é essa mina aqui, cara. É coisa pelo Chrome, a busca do Chrome aqui tá fodida, então dá uma olhada se não é essa mina aqui. Eu ainda tenho o cabelinho curtinho, deixa eu ver aqui. É essa mesmo. Mas ela tá detonadinha, né? Mas é essa mesmo. Não, eu achei ela linda aqui, cara. Caralho, eu casava com ela agora, velho. Essa foto. Não, mas ela é. Ela, sei lá, não, acho que não faz tanto seu tipo, não. Não sei. Ela. Vou mandar uma foto aí. Ela faz muito cena. Com essa carinha que ela tá ali, eu faz meu tipo fácil. Ela faz muito cena lésbica e tal, assim. Ela é meio baixinho, sabe, Lê? Eu curto mina assim, cara. Quando ela tem essa cara, eu curto. Entendo. Tem várias cenas que tá com cabelo curto, que você não gosta. Cabelo curtinho, tudo curto. Ah, já comprei a ideia, cara. Já tô dentro dela, já, cara. Nossa, metaforicamente. Exatamente, metaforicamente, cara. Mas só por falta de escolha. Eu gostei dela, cara. Sei lá. É que essa carinha, essa primeira foto que ela tá com carinha de pano de chão, tá ligado? Tá com essa vibe meio sujinha. Eu gostei. Sim. Pra caralho. Gostei. Então, dela, cara, eu só achei cenas meio romantiquinhas, assim. Cena lésbica meio bonitinha, cara. E aí eu não curti, assim. As poucas coisas que eu vi, essa vibe aí não me pegou. Mudei de opinião já. Sou cara bom. Marcel, parece uma criança. Não quero mais. Então essa que eu acho que você vai falar, eu vou pular, falar depois. Falar da outra antes. Que é a Teal Cohart, é a terceira da lista aí, cara. Pô, ela não faz o tipo Elegant Angel, ela não faz tipo pra Starlet. Geralmente, esse ano, eu fiquei bem surpreso que tem menos, cara, do que o ano passado. Geralmente, New Starlet tem muita minazinha, cut e tal, que eu gosto, mas... sei lá, né? E essa mina, Tia Corra, tem um corpão de mulher, assim, tá? Tem uma cara de vagabunda, sabe? Eu vi pouca coisa dela, mas tem umas cenas lésbicas e tal, mas, pô, achei que tem futuro essa mina aí. Pô, nessa foto aqui, ela parece da Veto, brother. Do chefe. Bianca Soares pra baixo, assim, tá? Nossa, tá a cara de Bianca Soares. Mas tá bonita. Bianca Soares bonita. Tá bom. Ela tá o que a Bianca Soares gostaria de ser. Não, ela tem um corpão, assim, cara. Eu acho que tem futuro. Eu não achei muita coisa dela, mas um pouco que eu vi, eu achei que rola. Achei que da hora, hein? Não, eu vou ficar de olho nessa mina. E a outra aqui, eu acho que é que o Marcel vai falar, que eu gostei, que eu votaria. Eu votaria nela se fosse o caso. É a Gillian Harper. Não, não é essa que eu ia falar. Eu nem sei quem é ela, na real. Vê agora. A gente comentou dela, Marcelo. Eu comentei dela da última vez que a gente ia gravar esse podcast com você. Essa Gillian Harper. Sim. Essa Gillian Harper faz anal. Aí, Marcelo, já começa, já entra na pegada fazendo anal. Ela tem uma cara de minazinha, mas ela não faz aí no estilinho Elegant Angel. Tem uma cara de minazinha, mas ela é meio feia. Mas é feia, mas é bonitinha. Será que ela tem cara? Ela tem. Saca, tipo, o mercado. Tem mercadinho perto da tua casa? Tem. Ela tem cara da filha do dono do mercadinho que trabalha ali quando, tipo, é obrigada a trabalhar, saca? E ela tá adolescente, ela tem essa cara. Nossa, que específico. É isso aí. Não, mas é isso mesmo. É isso aí. E ela tem tipo, pelo movimento, ela tem silicone, né? Você pensa assim, mas não é um silicone agressivo, sabe? É um silicone maneirinho e tal. E, pô, eu vi umas cenas dela que ela, tipo, não. Eu vi uma cena dela que ela tava com a depilação não em dia, sabe? Aquela depilação de namorada. E, pô, eu achei toda hora, cara. Eu tô numa fase da vida ali que aquela pouca ali, assim, de aquela depilação de 2 dias. Pô, me conquistou, cara. Assim, eu vi poucas cenas dela, assim, mas eu curti, assim, achei legal. Também não ganharia melhor atriz, caralho, mas pra Starlet eu acho que tem futuro. E na verdade, eu acho que em comparação a Remy, que ganhou ano passado, é bem diferente, assim, a pegada. Mas eu gostei porque eu acho que é justamente isso, cara. A cara é diferente. Eu acho que tem que incentivar esses new starlets que não tem cara de Elegant Angel. Apesar de eu gostar da Remy, eu acho que essa mina devia ganhar e eu acho que vai ganhar. Tamo aí. E o que você queria falar, Marcelo? Tô esquecendo, tô vendo a lista aqui, não tô conseguindo identificar muito bem. Vamos ver se... Não, cara, a que eu queria citar aqui, ela, inclusive, ela não começou esse ano, porque eu conheço ela há mais tempo que isso, cara. Ela é a AJ Applegate. Portão da maçã. É, exatamente, cara. Porque, tipo, ela, eu até escrevi nessa semana que eu postei no o review do filme do Rocco, cara, porque ela participa do filme. É uma merda a cena, inclusive, mas, tipo, eu no review eu escrevi que ela é tipo, pra mim, quando eu descobri ela pareceu ser a Alexis Texas que vai, tá ligado? Cara, eu acho isso dela, mas eu gosto da Alexis. Eu acho que ela é a Carolyn Carter que vale. Por quê? Porque ela me lembra a Carolyn Carter, sei lá. É que o tamanho dela. Ela é rabuda, né? Ela é rabuda. Ela é Texas, tá ligado? E, tipo, ela é linda, ela é perfeitinha, ela tem cara de guriazinha, tá ligado? É o que eu escrevi no review, tipo, ela é uma Alexis Texas que dá o cu de verdade, tá ligado? Não tem essa frescurinha que a Alexis Texas tem. E, tipo, ela não é uma baita de uma atriz pornô, saca? Ela não é uma grande coisa, mas, tipo, ela é muito linda, cara. Ela é, nossa senhora, meu Deus. Eu botava numa sacola e levava pra casa, guardava no armário, saca? Meu Deus, é linda. Não, mas, cara, não sei, acho que ela é da hora, bonitinha e tal, não sei o quê. Mas não, em cena não tem tanta diferença ali, né? Não, tipo, ela não é grande coisa mesmo, tá ligado? Mas é que ela é bem putona, assim. Tem umas cenas dela que eu já vi que ela é bem piranha, assim, tá ligado? Eu acho da hora. Mas, tipo, piranha por piranha, a Christy Mack é piranhona também, entendeu? Então, tipo. Mas aqui, cara, nessa lista aqui eu acho que nenhuma delas consegue competir com a minha Malkova. Apesar. Se a gente for levar em conta. Ah, Marcel, você nunca viu uma cena da minha Malkova. Você acabou de falar. Ah, não, eu já vi pedaços. Eu nunca vi uma cena inteira, assim, tipo, baixei a cena pra olhar. Não, na verdade, eu tinha falado antes. Eu acho que vai ganhar a minha Malkova, porque, né? Parece que a lista foi feita pra ela ganhar, na verdade. Isso. Mas eu votaria na Dylan Harper ainda, porque eu acho que tem futuro e, é o que eu falei, tem que incentivar uma indústria diferente. Isso é tudo lobby, isso é tudo político. Vai ganhar quem eles quiserem. É claro que vai ganhar quem eles quiserem, não é votação popular. É tudo lobby. É o princípio da coisa. Cara, olha essa foto da Malkova, cara. Manda aí. Eu demoro, eu falo e fico demorando. Olha essa foto, cara. Essa aí eu andava no shopping de mãos dadas. Porra. Eu acho que ela aí, não. Eu vou mandar outra. Eu acho que ela não andaria de mãos dadas comigo no shopping. Ela atravessaria a rua, assim. Eu falei que ela tem mania de fazer contorcionismo, todas as cenas ela faz isso, cara. Isso já meio que dá uma irritada. É tipo a Remy com o porra do bambolê. Tinha bambolê no cu. Toda cena ela faz isso, ele dá o cu assim. Ai, olha a carinha dela, olha a corpinha dela, cara. Nossa, essa é a minha frustração, porque, tipo, às vezes tu olha uma mina gostosa pra caralho, uma mina que tu curte pra caralho na rua, assim, que é lindinha que nem ela, e tu pensa, nossa, caralho, eu fazia de tudo com ela, rapaz, eu revirava ela do avesso e tal. Aí tu vê uma mina assim, entrando no pornô, tu não consegue, tu não consegue ver ela e não ver ela sendo virada do avesso, tá ligado? Tipo, ela tá a um passo, tipo, de te dar isso. Mas ela não tá te dando, é foda, cara. É triste pra mim, eu fico triste, cara. Ela tá ali. É o famoso, o único defeito dela é não tá comigo. É. Ah, olha essa foto, cara, meu Deus. Essa última aqui é da hora porque é uma foto caseirona e é muito gostosinha. Uhum. De moletomzinho. Moletomzinho é um amor, cara. Moletomzinho tá da hora. É pra casar. Ai, meu Deus do céu, cara. Calma, Marcelo, calma. Meu Deus. Meu Mas Holly Michaels. Eu deixava Holly... me humilhar na frente dos meus amigos, cara. De você deixava ela te cocodear, Marcelo? Não, isso não. Mas eu deixava ela me humilhar na frente. Eu deixava ela ofender a minha masculinidade na frente dos meus amigos. Não é como se fosse assumir também, né? Se você deixasse. E agora a penúltima categoria da noite, cara. Director of the Year. O que vocês acham que tem de grande coisa pra poder falar? Eu tenho umas paradas aqui que eu tenho boa pra falar e umas paradas mal também pra falar, cara. Então, quem começa? Eu ou os amigos querem falar bem de alguém? Bem? É pra falar bem? Ih! Não, cara, assim, tem, tipo, uns nomes conhecidos, tipo, tem o Joe Silveira, né, cara? Claro. Tem uns nomes conhecidos, assim. Tipo, tem um cara que chama Maçon, Bezos. tem um Maçon do grupo, ele deve ganhar, porque ele é Maçon, né, tá. Vai perder pro John Illuminati. Jack Van da Cruz. Cara, aqui, pô, tem vários nomes aqui que nego tá conhecendo bastante. Tem nomes consagrados aqui. Tem o Julio Jordan, tem o que nem o Matuza falou, o Joey Silveira, tem o Mike, o Will Mike, o William H, cara, que é, pô, né? É o cara do Elegant Angel. Elegant Angel, né, cara? Pô, é. Tem a Joana Angel. E tem uma que eu tenho muito carinho por ela, cara, que é a Dana Vespas. Ela é uma diretora, cara. Ela lançou alguns filmes esse ano pela Evil Angel, cara, e, cara, o jeito que ela dirige é muito da hora, assim, velho. Ela tem um como é que eu vou dizer, cara? Os enquadramentos que ela faz, tipo assim, ela consegue dar um toque de intimidade pro bagulho, sem ser doce demais, saca? Sem ser bonitinho demais, ela consegue, tipo assim, cara, ela me lembra a Belladonna, saca? No que ela faz, algumas cenas da Belladonna, óbvio eu não tô falando da Belladonna como diretora. Ela me lembra, tipo, o que a Belladonna faz como atriz, ela consegue fazer como diretora, saca? Ela faz uma parada bonita, bem feita, mas mantendo a sujeira no ar, saca? Tem um filme dela que eu acho que é Boy/Girl, tá ligado? Que é tipo, é uma mina, que é uma atriz pornô, que ela é bem masculina, e o Manuel Ferrara, e eu tava olhando os pedaços do filme, cara, ela consegue manter esse clima que eu tô falando aqui de um jeito muito foda, cara. Então, tipo, eu acho ela um puta adendo, cara, na pornografia, assim, velho. E, tipo, a Joana Angel, vai se fuder, Joana Angel, tá ligado? Vai! Como é que é o nome da produtora dela mesmo? Burnie Angel. Ah, vai se fuder, Burnie Angel, sério. Oh, meu, a Burnie Angel, pra mim, só se resume a uma coisa. Veruca James, no começo de carreira, duas, três cenas, acabou Burnie Angel. Não sei. Mas você falou da Proxy também? Ah, Proxy, não sei qual, esqueci o nome dela. Ela fez, ela é bem elegante, Angel também. Ela é bem Evil Angel também. Ah, caralho. Burnie Angel. É muito Angel essas coisas. A Burnie Angel, ó. Se a Burnie Angel existe ao tempo que eu conheci a Burnie Angel, ela é bem anterior a Burnie Angel. Posso estar errado. O Joey Silveira, apesar de eu achar ele um cara foda pra caralho, esse ano ele fez filmes com atrizes muito fodas. Ele fez filmes com nomes muito legais, mas todos as coisas que eu vi dele esse ano foram muito ruins, cara, muito ruins. O Joey Silveira é muito foda, cara, mas o que ele fez esse ano eu acho fraco. O Julio Jordan, cara, é um cara que eu acho que o tempo dele já passou, inclusive, ele tá muito fora do sei lá, cara, ele não, tipo, eu acho que ele trouxe muita coisa pro pornô, na parte estética, essa parada toda, mas, tipo, ele continua fazendo a mesma coisa, cara, que ele sempre fez, e tá, não dá mais. Cara, Mas sim, você falou bem aí da Dana Vespoli, de uma galera aí. Mas sabe quem vai ganhar essa merda, cara? Quem? O puto do Axel Brown, que cara, é o Miguel que deu certo. Eu? Ou não? É, o Axel Brown é você, Miguel. Por quê? O Axel Brown é o cara que faz todas as paródias pornô aí. Ele que fez a do Batman, do Superman, do Vingadores, do Homem de Ferro. E, cara, e tipo, ele não é um diretor pornô, cara. Porra, tipo, os filmes dele tem roteiro, tipo, tem mega. O cara manja pra caralho do universo DC, do universo Marvel e tal, não sei o quê. Tem um filme que é o Homem-Aranha contra o Superman, mas tudo bem. E, cara. Mas tudo bem, não. Isso aí é adaptado de um HQ também. Então, o cara manja pra caralho e tal, não sei o quê. Mas não é um diretor de pornô, cara. Verdade, cara. Paródia nem devia constar com pornografia. Né? Não, até. Não, tipo, até tem lá, tipo, melhor. Tem a categoria de. Tem, na verdade, tem duas categorias. Tem de melhor paródia comédia e melhor paródia drama. Ok. Mete lá as paródias, cara. Porque, cara, ele não é um diretor de filme pornô. E ele vai ganhar essa merda. E eu voto nele, inclusive. Porque esse ano ele fez muita coisa e as coisas dele fizeram sucesso pra caralho, cara. Apesar que uma coisa que eu achei legal é a Kimberly Kane no Twitter. Ela tá com uma foto de Mulher Maravilha. E tá, inclusive, a foto tá bem legal, pô. Tá com o uniforme novo dos 952, cara. Ah. Tipo, é legal, assim, eu achei isso legal, mas tipo, não pornograficamente falando, né? Se isso aqui fosse um podcast super nerd, cultura pop, a gente estaria valorizando isso, realmente, cara, mas foda-se, né? Somos amazing. Awesome. É foda. E esse cara vai ganhar, cara, pode ter certeza. Pode ser que esse cara vai ganhar. E agora vamos pra grande categoria, a mais aguardada da noite. Atenção pro meu inglês, tem a pronúncia. Female Performer of the Year. Cara, o tá estelar aqui. Essa é a categoria que vale, né, cara? Essa sim. Só que foda, que quando a mídia vai divulgar, eles nunca sabem qual divulga, se é a melhor atriz ou se é essa daí. Sempre é uma bagunça foda. E, tipo, a tal atriz é indicada a melhor atriz do ano, mas daí nunca, tipo, confunde essas categorias. É uma bosta. É. Enfim. Cara, eu nem sei por onde começar aqui, cara. Eu vou então ler rapidão só os nomes, porque tem muita coisa da hora pra gente. Vou ler rapidão só os nomes: Azakira, Anika Albright, Bailey Blue, Danny Daniels, Dana Diarmond, Skin Diamond, Ellie Hazy, Remy LaCroix, Maddie O'Reilly, Channel Preston, Riley Hage, Bonnie Hotten, Samantha Saint, Sheila Shawn e Jalee Stevens. Só nome. Caralho, eu tenho que falar uma parada antes de começar a falar sobre isso. Por causa do Caralinhos, é a primeira vez que eu tô dando bola pro AVN. Eu não sei se coisas que eu vou falar agora correspondem às premiações passadas, tá ligado? Eu posso estar falando merda, entendeu? Mas, tipo, tem um nome aqui que eu fiquei felizão de ver sendo citado, porque é uma atriz que eu acho boa pra caralho, só que eu nunca vejo ninguém gostando dela, sabe? Que é a Dana Diarmond, cara. Ela é muito... Eu acho que ela é tipo uma Bob Star que ninguém conhece, sabe? Que, tipo, eu acho ela muito parecida com a Bobstar. Ela tem até cenas com a Bobstar também, porque ela é caralho, ela faz de tudo, tá ligado? Ela é uma atriz pornô mesmo, tá ligado? Ela é foda e ninguém dá bola porque ela não é bonita, ela não é gostosa, ela tem um corpo super normal, assim, só que ela já é uma mulher mais velha também, sabe? Eu acho que é muito da hora, assim. Eu não sei se ela já foi premiada em alguma edição, mas eu nunca vejo ninguém dando crédito pra ela, cara. Eu acho muito da hora, velho. Eu fiquei feliz. Ela não vai ganhar, eu duvido. A Dana Diarmond ganhou em 2012 a cena a melhor Best Girl Sand Sex no filme da Bela Dona. Menos mal. Menos mal, fiquei um pouco mais feliz agora. Alguma coisa, né, cara? É. Tem aqui a Maddie O'Reilly, que no seu post lá com o Hulk, você falou que você nunca tinha ouvido falar dela. Não tinha. E ela tá aqui, melhor performance do ano, cara. Assim, é uma mina que ela é ok, assim, eu conheço mais pela cara de, tipo, de ver foto dela e tal, mas eu não lembro muito a performance dela. É, cara, eu nunca vi nada com ela, assim, tipo, até no filme do Hulk ela não sai mal, assim, cara, mas é uma cena que eu. Tipo, é uma cena boa, mas não me pegou tanto assim, tá ligado? Eu achei ela uma mina meio normal. Realmente. Inclusive, quando eu li o nome dela aqui, eu não reconheci. Mad Oh Really. É que eu acho legal esse nome, cara, porque eu acho Mad Oh Really. Eu acho um nome muito legal, aí sempre marca esse nome. É, esse nome irlandês eu acho da hora também, cara. Aqui, ó, a Riley Reid, ela fez bastante coisa esse ano, mas eu não acho ela boa o suficiente também. Ela fez bastante coisa esse ano, mas, sei lá, eu acho que deu muito variante, né, cara? Tipo, a mesma coisa. É, ela não é uma mina foda. Ela é legal chupando piroca, cara. Fora isso, chupando piroca a, é complicado. A Benny Blue eu achei surpresa, assim, de Performer of the Year. Duvido que vá ganhar, mas achei uma surpresa estar ali, assim. Eu achei uma surpresa porque eu sempre caguei pra ela, e nesse filme do Roco, cara, ela tá do caralho, assim. Tipo, nunca... Benny Blue, ela tá nesse filme? Benny Blue tá nesse filme e ela tá... O Roco destrói ela, cara. É foda, cara. A Chanel Preston, ela tá na cena... Caralho, no review eu falei bem dela, porque eu gosto dela, mas tipo, eu não acho que ela tenha acúmulo, assim, tipo, de coisa que ela fez esse ano tão foda, assim, pra poder ganhar um prêmio, principalmente porque a China Shaw tá na lista, cara, e esse eu acho que, tipo, eu vou ser contraditório, porque eu vou dizer que esse foi o ano da China Shaw no pornô, mas esse foi, tipo assim, as coisas que ela fez esse ano eu não gostei de quase nada, porque eu acho ela muito foda, tá ligado? Eu acho ela uma mina muito da hora, ela é uma puta do matriz pornô, mas eu não gosto que ela fez esse ano, mas eu acho que vai dar na Shaw, porque ela, cara, ela teve muita visibilidade no que ela fez, assim, cara. Muita. Eu acho, sabe o que eu acho que vai dar, cara? Porque, na verdade, eu não acharia que ela estaria aí, e por estar, eu acho que é o indício que ela vai ganhar, é a Skin Diamond, que fez coisa pra caralho esse ano, cara. Merece, cara. E, porra, merece, cara. Ela fez coisa pra caralho esse ano, e... Tipo, mas eu não sei, atriz do ano, não sabia que ela tava tão bem reconhecida lá fora, assim. E aí, por ela tá aí, por ela já ter um reconhecimento inicial aí, ela eu acho que ela vai ganhar. Inclusive, ela tá naquele filme do Man of Steel, ela tá na paródia de Man of Steel, e ela é a Banshee. Banshee? É. Eu não conheço. É Banshee de Prado, não conheço o nome dela, não é? Banshee. Se for quem eu penso que é. Banshee Prateada, é o nome dela, nome do, em português. É Silver Banshee. É uma família toda branca, toda parece uma caveira. Ah, eu sei qual é. Do Superman, da Supergirl. Ah, sim. Enfim, né? Enfim, a gente já foi. Então, cara, eu acho que a Skin Diamond vai ganhar e merece. Não, ela merece qualquer coisa, ela merece tudo, cara. Ela merece eu, cara. Ela merece o meu coração na vida dela. Não merece, não, mas. Deixa coitado. Cara, nessa lista também tem essa Bonnie Rotten, que eu acho merda também, cara. Eu acho o nome dela muito foda, mas eu nunca gostei dela. Ah, cara, tem tatuagem no mamilo, cara. Ah, eu não me lembro disso, cara. Ela tem umas teias de aranha no volta do mamilo, assim, cara. Essa mina não dá, cara. Já não gostei. E tem a Remy Lacroix, né, cara? Mas eu acho que foi o ano dela que tá participando de melhor atriz e também de melhor atriz do ano, de performer do ano, né? E eu acho que ela pode ganhar também porque o nome dela tá bem hypado, né, cara? É, tem a Dani Daniels também, que eu acho foda, porém ela não, né? Eu acho esse foda. Ano eu não lembro de ter visto muita coisa dela. É, também não, cara. É que eu digo assim. É, tipo, tem a Azakira, que eu adoro também, mas eu não lembro de ter visto também muita coisa dela. Também. Nossa. Ano passado, ano retrasado, ela fez mais coisa, sei lá. É, a Azakira, tipo, eu nunca procurei muita coisa dela também, cara. E a Dani Daniels, eu, tipo, não vejo. Eu sempre dito Daniels anal, enquanto eu não vou resultado, eu não olho de novo, sabe? Então, tipo. É, eu tô olhando o MDB aqui, até que ela fez bastante coisa esse ano, a Dani Daniels, assim. Uhum. É, teve filme ali que a gente citou antes, ou que tá na lista, que ela participa de vários filmes, assim, quando eu tava procurando. Mas eu não cheguei a ver o número, assim, sabe? Mas ela tá nas redes sociais, circulando nas redes sociais da pornografia. Sucesso. Ah, uma que eu falei que eu ia ver aqui, se era a mina que eu conhecia, é a Samantha Saint, pra ver se a mina que eu tava pensando não é. Só pra deixar registrado. E tem a Jada Stevens também, que, cara, se ela ganhar, sério, pelo amor de Deus, cara, vão se fuder. Se ela já não devia estar aqui, cara, tá ligado? Porra, cara, sei lá, cara. Porra, não me incomoda, mas tá lá, vai, beleza. Ah, me incomoda no sentido que ela poderia ser mais, entendeu? Ela devia ser mais, mas ela não é, cara. Isso me incomoda. Você curte ela, né, Marcelo? Eu acho ela... Porque ela é feia, cara. É, eu adoro o fato dela ser feia, cara. Eu acho ela linda porque ela é, pô, ela é compridona. Ela tem uma testa enorme. Eu gosto disso, cara. E aí, essa galera é muito ruim, cara. Ela é muito ruim, não dá. Não consigo. Eu acho que é Remy de novo. É. Ou Skin. Eu acho que é possível eles colocarem a Skin e a Remy ganhar de melhor atriz. É. Pra ficar a mesma coisa, né? Se o AVN for um prêmio político, né, cara? Eu acho legal eles darem um prêmio pra Skin Jamie. É tudo lobby. Então, mas aí você faz lobby pra uma, você faz pra duas. Você já aumenta o passo de duas, ou de uma. Exatamente. Vamos torcer pra... Ellie Reise, eu gosto, mas com essa lista aí, não compete, cara. Ah, não tem chance. Deixa eu ver se tem... Ah, a Nicole Bright, eu vou dar uma conferida nela, vi uma foto dela, achei ela linda, cara. Eu nunca dei bola pra ela também. É isso. Miguel, sua opinião. Eu acho que... Caralho. Porra, Miguel. É isso que eu acho. Então, cara, dentro das categorias tem uma subdivisão muito escrota. Porque tem, tipo, tem as categorias lá, normal. Aí embaixo tem Pleasure Products. Aí tem, tipo, categorias pros produtos. Tem, tipo, Best Condom Manufacturer. Tipo, fala em português, mano. É, tipo, melhor empresa de camisinha. Aí tem, tipo, Best Fetish Manufacturer. Tipo, de empresa, assim, cara. Tipo, melhor lingerie ou aparelho. Ou apparel. Apparel é equipamento, né? Equipamento não. Bom, enfim. Então, tipo, Best Lubricante. Tem um tema aqui que eu achei engraçado, que é Best Pleasure Product Manufacturer Large. Eu achei curioso isso, cara. É foda, cara. Quem que julga essa porra? Tipo, tem uma comissão pra ficar julgando assim, imagina. Porque, tipo, quando a gente pensa na academia, pelo menos do Oscar, é tipo uns velhos, tá ligado? Imagina os velhos lá testando lubrificante, né? Porque, tipo, é basicamente a marca que dá mais dinheiro pra eles, né, cara? É. Qual marca que a gente vai fazer uma propaganda foda pra toda a indústria aqui? Tipo, cara, essas categorias... Foda. Cara, e nesses eventos deve ser um inferno, porque tem, tipo, mais de 150 categorias, cara. Imagina vocês verem todas as porras das categorias. Aí tem, tipo, Best Boutique, Best Adult Distributor. É, cara, tá... Nesse Best... Não, cara... Nesse Best Large aqui. Tem Flashlight. Quem é que compra flashlight grande? Pra quê? Ué. O amigo compraria. Se o amigo fala sobre ele é verdade, eu acho que ele compraria. Ah, mas flashlight... é chica, né? A graça é ser pequenininha. Não, é flashlight, tem aquelas que são mecânicas, né? Então não tem como esticar. É, o flashlight é o bagulho de botar piroca, né? É isso aí mesmo. É um bagulho cara, grandão, grosso pra caralho. Tem uma categoria aqui que é muito boa, cara. Que é, até uma noite é que tá aqui. Porque é Best Glamour Web. Tem o X-Art que o amigo tanto gosta. Eu gostei do Gui fazendo glamour. Glamour. E a diferença é o Alan. Não, é porque tem o X-Art que o Alan ripou inteiro. Apesar que tem dois sites que eu curto aqui, que é o Babies e a Julie Lente, que é o site de um fotógrafo lá que faz um bagulho bem bizarro, é da hora. Agora, além de ser o Gui, vai ser o cara que tinha o glamour. Mas, cara. Mas eu acho que Best Glamour Website que tinha ganhar é o cara ali, porque, porra. Mais glamouroso que a gente não tem. Mais glamouroso que oncinha e neon rosa não existe. Não tem, cara, é impossível. Eu não conheço, cara, realmente. E agora, passando rapidinho por uma outra categoria que merece ser citada, cara, eu vou citar aqui a Female Foreign Performer of the Year. Eu vou citar ela, tipo, foda-se os outros nomes que estão, tá ligado? Porque ela inclusive, não devia estar. É injusta essa premiação, porque ela devia estar no melhor atriz, tá ligado? Em total, cara. Que é a Valentina Knapp que tá concorrendo nessa categoria. A Valentina Knapp, cara, me liga, me adiciona no Face, cara, me chama no chat. Saca? Meu, ela merece. Ela, desculpa, os amigos vão discordar, mas ela merece tudo, ela merece eu, cara, tá ligado? Vocês os amigos vão discordar, cara. Tá, vou discordar que ela merece você. Exatamente. Cara, tem uma amiga aqui que é Nikita Bellucci. Será que ela é parente do James Bellucci? Realmente, não sei. Não sei fazer piada sobre isso. Miguel, tem uma piada sobre a parada do Marcos Daniel. Não. E cara, tem uma outra, já que o Marcelo falou rapidinho aí, uma outra categoria que a gente tem que falar rapidinho aqui, que é muito legal, mas é contraditória, mas não também, fora essa vida, né? Mainstream Star of the Year. É que aquelas pessoas que saem do pornô, né? Que são conhecidas aí fora, né? E aí, assim, é fora, porque mainstream, eles premiam quem tá. Provavelmente quem divulga a indústria fora do pornô, né? Só quem tá dentro da indústria. Por exemplo, a Sasha Grey foi a Mainstream Performer of the Year, Star of the Year, né, teoricamente. Só que como ela não tá mais na indústria, ela não é citada, né? Verdade. Mas a gente tem aqui, tipo, bons nomes, cara. A gente tem, pô, Bucky Angel de novo, tem a Jonah Angel, que realmente sempre tá aí falando, sempre tá falando, e pra mim, colocando a indústria no chão, né? Passando uma impressão ruim da indústria pornô. Obrigado, quer falar coisa assim, né? Obrigado. O Jimmy G, que a gente falou aí, né, cara? E o Jeremy, porra. Tem a história, né? Que a história tá aí porque falaram no Nerdcast dela. Então, acho que deve ser. Como eles são muito influentes, deve ser falando ali. Mas tem uma galera que eu não entendo aí, cara. Tipo, quer dizer, é que eu também não tô lá nos Estados Unidos, não sei como é que tá lá, né? Mas, tipo, a Lili Labeu lá. Tipo, será que ela fez alguma coisa na televisão brasileira, americana? Que tipo, a Sunny Leone, tá ligado? Essas pessoas, pra mim, são pessoas exclusivas da indústria pornô, né? Tá ligado? Elas vivem na indústria pornô. Elas não têm uma vida fora disso, cara. Como assim? Verdade. Eu tenho uma favorita, Matuza, né? Nessa lista aí, cara. Eu tenho uma favorita e, tipo, eu tenho um motivo pra ela ser minha favorita, cara. Pra mim, ela tem que ganhar. É a Tanya Tate. A Tanya Tate, ela até... Bom, tipo assim, se a gente fosse um blog, um podcast famoso, nerd, saca? Geek, essas coisas, a gente valorizaria muito ela porque ela é cosplayer. Ela participa de Comic Con, essas paradas. Ah, olha aí. E o meu motivo pra ela ser minha preferida é porque ela já foi meu DeviantArt na minha página e já comentou que achou meus desenhos muito da hora. Então, Tanya Tate, ela já fez isso, eu juro por Deus, eu não falei. Eu escolheria uma atriz pornô melhor que ela se eu quisesse contar vantagem, tá ligado? É verdade. Tipo, ela não é muito boa, mas tipo, pra mim ela tem que ganhar, cara. E ela falou que gostou dos meus desenhos, tá ligado? É isso. Como? Eu estou fascinado. Não, eu juro, cara, é sério, ela comentou meu desenho. E é o perfil dela mesmo, tá ligado? Não é um fake, não é nada disso. É o perfil dela. Uma amiga meu herói. Parabéns, Marcel. Obrigado. Mas é que tá. Se foi a equipe Tanya Tate que comentou, eu não sei. Mas, tipo, tá o nome dela lá, é ela. Pra mim, é foda-se se for o contrário. Não importa. Pois é. Eu voto nesse caso aí. Então, eu voto na história, né, cara? Que, tipo, alguma coisa. Quer dizer, não voto. Eu não votaria nela, mas eu acho que ela vai ganhar. Que alguma, pra alguma coisa tem que servir, né? Tem que ser, é verdade, cara. Eu acho injusto a Aurora Snow não tá aí, cara. Ah, ela faz um trabalho divertido. Eu já comentei até, tipo, às vezes eu vejo ela postando no Twitter dela, textos que ela escreve, tá ligado? É, você falou. Mas é que isso é muito mainstream, né, cara? Isso é uma coisa que... É que ela não, essa parada que ela não é tão pop assim, saca? Não é, não é isso. Não chama tanto, é. Não, realmente. O Bucky, na verdade, eu votaria no Bucky. Porque, cara, o Bucky tem um trabalho muito legal com. Ele tava fazendo, já deve ter terminado, um documentário sobre transexuais em geral, né? Homens que viram mulheres, e principalmente, como é o caso dele e dela, mulheres transexuais, né? Mulheres que viram homens, né? Uh-huh. E é um comentário sério, falando da vida das pessoas e tal. É bem legal, assim, cara. Eu vi na época do site dele, assim, na época do Come Não Come lá, do primeiro que eu introduzi ele. Eu vi, tipo, uns pedaços que ele tava fazendo aí no documentário, tinha umas entrevistas. Pô, era bem legal, cara. Bem legal, assim. Então, um trabalho fora do pornô, que não é necessariamente de divulgação do pornô, assim, mas um trabalho bem legal, assim. Ai. A gente tem que falar alguma coisa engraçada pra poder fechar. Eu tô fazendo aqui uma conta no Ashley Madison. Acabei de fazer. Alice Bagley, de novo? Não, esqueci o nome. Eu sei que eu botei uma foto do Marcel. Oh, amigo. Um amigo. Eu tô aqui procurando as safadas de Salvador. Pô, quer botar a minha cara e quer comer mulher no meu nome. Vai te ferrar. Não é tu que não pô, bota aqui, cara. Bota minha cara. Virou tudo, mas a cara é sua. camarote. De segunda a segunda, esse é o rei do camarote. Só as mulheres lindas, tá tudo no nosso porte. De segunda a segunda, esse é o rei do camarote. Do camarote, do camarote. Bebida que pisca, que elas tão descontrolada. Vai 50 mil em cada dia de balada. E quando a champanhe chega, acende todo o camarote. E quem tá na pista viu que a nossa firma é forte. De F52, chegamos ao final desse mais um Caralhinhos Voadores. E Matuza, sobre o feedback da semana passada, tem alguma coisa a registrar aí, velho? Na verdade, teve comentários legais aqui, pessoal. Curtiu o podcast e tal, né? Então, só rapidinho aqui. O Kevin Hawkins, né, nosso amigo Rex Blizzard, que vai ser sempre Rex Blizzard no nosso coração. Rex Blizzard, cara, pode mudar o nome. Rex Blizzard, chamar de Rex Blizzard. Aí, ele comentou aqui: tem uma garota de problema que chama Bruna. Bruninha Brunelli, esqueci o Twitter dela, viu que essa tinha que fazer pornô. Cara, assim, a gente falava até em off que a gente comentou sobre o corpo dela, sobre ela e tal, mas isso não importa. O que importa é a bio do Twitter dela, que é genial, cara. Arroba Bruna Brunelli com dois L's GP. Aí o nome dela é Sua Infetinha. Aí vem aqui a bio dela. Aprendi a jogar e hoje não quero parar. Sexo pra mim é uma brincadeira que aprendi a brincar sozinha. Gozar é uma arte. Ser erótica e sensual é um talento. Olha, é de uma arte, cara. De uma poesia isso. Ela, com certeza, depois que termina um relacionamento, vai pro Facebook postar frases de autoestima, superação. Só pra essa bio aí, cara. Eu achei de muita elegância. Eu gostei. Ela contrataria os serviços dela só pra ouvir ela declamando poesia. Ela, com certeza, em algum momento da vida, ela já fez uma montagem com alguma foto dela dizendo: a gordinha emagreceu. Ela beija no ombro pra espantar o recalque. Aí tem um comentário aqui do Raul Lima, tal, que ele falou que ele demorou pra escutar esse podcast e tal, mas ele foi disparado um dos melhores programas. Aí foi conversa com os convidados ao som do grande MC Maroma, foi uma mistura orgástica. Realmente, cara, a gente até tinha comentado nos podcasts que a gente queria podcast com funk de volta, né? Com mais funkão e tal. E pô, foi muito efetivo, cara. Ouvi o podcast com o MC Maroma e tem MC Magrinho também nesse podcast. É, não pode faltar isso. A edição desse podcast tá. A sonorização desse podcast tá muito boa. Muito boa. Um show. Obrigado, show. Show. Show. Show. Olha que palavra que cabe, né? Que palavra bem-vinda. Show. Olha a sonoridade. Inclusive, eu tava no Natal aí, né? Comprando presente pra fazer. É, comprando um bagulho pra família e tal, não sei o que, presente. Aí eu passei na Cacau Show, né? Fazendo propaganda aqui de graça. Mentira, eu tô ganhando por fora. Passei na Cacau Show e tal, aí tinha um negócio de banana lá, que era. O nome era Banana Show. Nossa, cara, que nome velho, cara. Eu quero. Por causa do Miguel, que seria cafona pra caralho antes, agora é genial, né, cara? É foda. Banana Show. Banana Show. Banana Show. O doce oficial do cara ali. Esse podcast comenta Banana Show. Tem Banana Show da Stray. Comentaram aqui rapidinho também, levando o novo, que ele falou que ele achou que vocês iam esquecer da retira da Regina Rizzi. Tem uma época que ele é tarado pra essa mulher. De nada, levando o louco. Eu falei da Regina Rizzi e fui avassalado aqui. O cara faltaram me jogar pedra aqui. A Regina Rizzi é tipo um trauma psicológico que não consegue bloquear nem esquecer, tá ligado? Quer esquecer, mas não consegue, cara. Tipo, é impossível. Deus do livro, cara. Na rodoviária aqui, cara, sério. Não. Tem coisa melhor que ela, cara. Não. A Regina Ritter é uma pirâmide rodoviária que nego botou dinheiro pra ganhar corpo, tá ligado? É isso que ela é, cara. Nossa, silêncio. Depois que eu falei, caralho. Pra mim, de perfeito. A gente tá aqui gravando essa leitura dos comentários aqui, 5h17 da manhã. E aí o Dmitry Ivankovic acabou de curtir o Caralinhos no Facebook. Um beijo. Se irrita em casa. Nossa, que cartão. Eu vou começar aqui com um comentário bem simples aqui, cara. Dois, na verdade, cara. O comentário do Chazão Negro. Ele escreveu, foi bem sucinto aqui, cara. O último que apareceu no feed foi o 30. Aí, logo abaixo, Barão de Miguel Dias com o avatar do Caô Raymond. Ele falou assim: ainda hoje vejo isso. Pera aí, 4 dias atrás. Miguel, como é que tá o processo? O quê? Tá resolvido já. Tá resolvido? Tá. Todos os episódios estão no feed. Não, eu não falei que ia fazer isso. Eu falei que ia ter mais do que um 30. Garanto que tem. Não vou desmascarar o amigo, tá bom, tá certo. Tem, mas não foi pro mérito do cara. É, no 25 ao 34. Aí, ó, já é um grande salto, né, cara? É verdade. Tá vendo aí? Vamos torcer pra quem arrumou esse vídeo e atualizar automaticamente, né, qualquer coisa mês que vem. Então, cara, aqui eu também ler aqui. Eu não vou ler o comentário inteiro do Super Tracinho mesmo. Ele fala que ele citou, cara, que a Mayra Rodrigues, cara. Pô, cara, a Mayra Rodrigues é foda pra caralho. Ela realmente, cara, melhorou pra caralho com o tempo. Onde andará a Mayra Rodrigues? Volta pro ano nacional pra Mayra Rodrigues voltar a figurar o estrelato do cinema pornô que tem. Cara, como eu odeio essa expressão. Ele também aqui, cara, citou algumas atrizes dos anos 90 e tal, cara. Eu não conheço boa parte das pessoas pra mim. Mas, cara, a Tamiri Chiavari, eu acho que é assim que se fala o nome dela, cara, ela realmente é foda pra caralho. Que pariu, cara. É uma pena não ter muita coisa dela por aí, cara, pra rapaziada poder olhar, mas, cara, ela é muito foda. Ela é muito foda, cara. Você também falou aqui, cara, o pior filme pornô da vida que eu já vi, o filme com a EZB Antonella, é um filme de carnaval e tal, cara. Eu não conheço aí, cara. Eu vou até dar uma procurada aí, se eu me lembrar desse episódio aqui, cara, pra dar uma checada nisso aí. Queria também ler aqui o comentário do Jean Magalhães. Nunca pensei que uma pessoa falasse mais do que o Marcel. Que o Marcel, apareceram logo dois aí. Ele falou, elogiou aí o episódio e tal, cara. Falou uma parte de coisa da hora. Ele falou que discorda de mim em relação a Mayara Chelsea no Lupin. Pausa. Cara, ele fala aqui que tem uma cena que a Mayara fica meio puta com o Lupin por causa da pouca vontade. Eu vou ser sério, cara, eu não me lembro dessa cena, tá ligado? Não vou dizer que não tem, não me lembro. Se tu achar, manda aí no link, cara. Eu com o maior prazer, tomo meu tempo pra dar uma curtida, cara. Te respondendo, Jean, não é que tipo assim que eles falam mais do que eles falam bastante, mas é que eu, na condição de apresentador, eu tenho que valorizar os convidados, né? Então, tipo, né? Você viu que o Marcel ficou doido, né? Não, peraí, não é que eu falo mais que eu. Quem fala nesse podcast aqui sou eu, é que eu deixei. Fiquei bolado. E também aqui o comentário do JJ, primeira vez que ele comenta aqui, um beijo, JJ. Ele falou que esse podcast deve estar pra sempre nos anais da nerdosfera brasileira. É isso aí, cara. Obrigado, obrigadão. Eu também tô olhando aqui o e-mail dele, cara, que ele cita várias atrizes que a gente não citou no episódio, cara. Atrizes muito pobres, como a Sabrina Lins, que, tipo, ela também, na minha opinião, se enfada nessas atrizes que não são bem aproveitadas, tá ligado? Ele cita aqui, cara, a Milena Santos, que caralho. Eu esqueci de falar dela, cara. Eu acho ela muito gostosa, tá ligado? Só que ela também tem muita cena onde ela não é bem aproveitada. E ele cita aqui uma mina que eu curto pra caralho, velho, que é a Natália Lemos, cara. Ele fala aqui que além de aliar a beleza, a gostosura e a habilidade, eu acho ainda que ela ali é a carinha de piranha, assim, cara. É muito comum, assim. Todo mundo conhece uma mina que nem a Natália Lemos, tá ligado? Tipo, ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. E no final ele cita a Cris Pornô aqui, eu acho que um pouco mais antiga. Antigas, né, cara? Débora Muniz, Márcia Ferro, Sandra Morelli e Fauzi Mansur. A Márcia Ferro, o nome dela não é estranho, mas eu não faço ideia de que ela seja, cara. Cara, eu tenho medo de uma atriz que sobre o nome dela é Ferro. Intimida, realmente, intimida um pouco, cara. Cara, voltando aqui rapidinho ao tema do podcast, eu não sei se a gente falou durante o podcast, eu não lembro, mas o ABN vai acontecer agora, já, tá logo aí, dia 18 de janeiro. E surpresa, o Caralinhos vai estar em Las Vegas pra cobrir isso aí.

quando era moleque, passava aqueles animes na Manchete e tinha um que começava depois da Patrine. Aí eu realmente comecei a olhar a Patrine porque eu não queria perder o começo do, né, do anime que dava depois. Aí, tipo, em pouco tempo depois eu já ia pra TV pra olhar a Patrine, tá ligado? Tipo, cara, a Patrine é muito merda. Mas era a desculpa que eu usava. Tipo, ah, não, eu olho a Patrine pra poder, pra não perder, sei lá, o Samurai Warrior, saca? Essas paradas. Uhum. Mas você ficava ali querendo saber o que ia acontecer. É, eu olhava a Patrine mesmo, cara. E Sakura? Quem viu Sakura? Cara, que eu vi, não. O Sakura é da hora. Sakura era massa. Eu já era muito velho pra isso na época. Não. Pô, Sakura eu da hora. Eu chipava ela com o Chorão. E o Yukito? Não, o Yukito era muito gay. Ai, ai, ai, Yukito.